Universo Interativo, podcast, informação e cultura nerd. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Universo Interativo. Eu sou o Doug Moraes, o host dessa bagaça podcastal, e hoje iremos falar sobre comidas. Sim, comidas, alimentos, o que a gente come na rua, em tudo quanto é lugar. E vamos falar porque, cara, comer é muito bom. Pra falar de comida, eu trago aqui comigo, do meu lado, que já estava sumida já do podcast, a baixinha dos cabelos vermelhos, né? Castanhos, Bruna Alves. Olá, pessoas humanas. Eu sou Bruna Baixinha. E depois de tanto tempo sem gravar, me chamam pra qual pauta? Comida? Não sei porquê. Veremos, veremos. E diretamente do Rio de Janeiro, Ana Barroso. E aí, pessoas lindas, maravilhosas. Como é que vocês estão? Delícia. E também diretamente do Rio de Janeiro, o cara que também estava um pouco sumidinho, né, do nosso podcast aqui. Também já é da casa faz anos. Beto Costa FM. Ai, gente, quando eu soube que a comida, se a pauta era comida, eu lembrei logo da comida do Zorzi. Então, apareci. Era isso a comida, né, gente? Oh, meu Deus. Olá, gente. Estou de volta. Comidas, eu falei, pô, então é do Zorzi, gente. Faremos antes do Zorzi. E também um membro que estava altamente sumido, totalmente na geladeira. Fazia anos também que não voltava mesmo os podcasts. Juliano Paulino Futra, o Mr. Músculo de São Paulo. E aí, gente, tudo bem? Cara, comida, velho. Eu sou magro, mas minha alma é de gordo, velho. Eu amo comer. Cara, peraí, o Doug resolveu ressuscitar os mortos pra falar de comida. É quase do Walking Dead da comida. Parabéns, parabéns. Vamos que vamos, vamos que vamos. E também, lá de Belo Horizonte, o cara que grava o Walking Cast, no qual eu faço parte, pela primeira vez aqui no Universo Interativo, Túlio Dias. Seja bem-vindo, cara. Cara, obrigadão pelo convite. É a primeira vez que eu participo. Espero participar outras vezes também. E é nóis, vamos falar de comida, porque já falaram, comer é bom pra caralho. Dizem, né, na verdade, que as melhores coisas do mundo são viajar, viajar, comer e comer. É isso aí, cara. E aí, fala aí pra galera quem é o Túlio Dias. Bom, eu conheço você já, mas, né, apresenta aí pros nossos ouvintes do Universo Interativo, por favor. Jabazinho. Momento jabá. Igual o Doug falou, ele agora tá lá com a gente no Walking Cast do Walking Dead Brasil. E eu também tô no cinemadeboteco.com.br. A gente fala de cinema, de série, de literatura, de música, da porra toda. Nerdices. Isso. Esse aí sou eu e... Yay! Bora lá. É isso aí, seja bem-vindo ao podcast, cara. Esse podcast, a zoeira não tem limites, total. Não tem limites, é bom, não tem, cara, nem pauta. Olha só, totalmente ao vivo, fenomenal essa bagaça. Vamos lá então, ouvinte, fique aí, não saia daí, fique aí após a vinhetinha. Esse podcast vai ser sensacional, hein? Aguardem! Cara, exatamente igual o Túlio disse, comer é bom pra caceta, cara. O que vocês me dizem, cara? Vocês gostam de comer aí ou não? O que vocês curtem? Qual o prato favorito de cada um de vocês? Vamos lá. Vamos lá, Bruna. Batata frita, velho. Porra, já na cara. Na cara? É, na cara. Não. Cara, depende da fase, né? Tem fase que eu quero comer pizza, tem fase que eu quero só comer hambúrguer aqui podrão da esquina. É, depende, cara, muito. O gourmet de rua, né, Beto? Ah, cara, não tem esse negócio de food truck aí, não rola não. O negócio é na carrocinha de cachorro quente ali de hambúrguer da esquina dele. Podrão é a melhor coisa que existe. Porra, nesse mundo, que tem um podrão aqui. Aquele, cara, de 3 reais, não é... né, cara? Que ele vem em base. É, não, aqui tem um que é 6,50. É, não, mas aqui tem um 6,50 que, tipo, vem tudo, cara. A mulher bota até vagem no texto. Vagem, vem vagem, vem beterraba. Primeira vez que eu comprei lá, eu olhei e falei, que é isso, cara? Ela falou, completão. Eu falei, completão, então. Não, tem que ser boa no bagulho. X-tutão, né? Aí quando a mulher, eu olhei, que porra é essa? O teco tava colorido, milho, tinha ervilha. Eu olhei, o que é isso aqui? Isso aqui é vagem? Ela, não, vagem é bom. Caraca, maluco. Tudo que a mulher botava no cachorro. Saudável, que... né? É. Cara, peraí, vagem no rango, velho. É a salada. No X. É a salada. É, rola no cachorro quente. Caraca, velho. Isso porra, cara, cachorro isso, cara. É. Cara, esse isso... podrão aí é da saudável mesmo, hein? É, cara, é porque, olha, eu lembro que há muito tempo atrás, pelo menos aqui no Rio, né, o X-Tudo era, ele tinha tipo uma receita padrão, né? Era um hambúrguer, vinha queijo, presunto, ovo e uma batata palha e um alface tomate pra dizer que era a salada, né? Pra parecer igual do McDonald's. Pra parecer aí... que é saudável, né, cara? É, não, era pra aparecer o máximo mais perto de hambúrguer caro. Aí depois o pessoal foi começando a inventar, cara, hoje em dia eu já vi de tudo que o pessoal coloca em hambúrguer. Tem gente que a mulher fala assim, isso aqui é o molho. Aí, tá, aí a mulher tem 50 molhos assim em cima da é bancada da mulher. Tem de tudo, tu só né, vê a mulher. É, tu só escuta aquele barulho. Isso aí, moça. Ah, isso aqui é molho verde, molho rosé, molho rosa, molho branco, ei, cara. Aquele molho, né, que tá no sol faz 5 dias já, tudo azedo, oh, né, velho? Ah, mas é isso, cara, mas põe é tudo, bom, mano. Isso aí é, o que, é isso, mas gosto, é isso que dá o gosto, cara. É. A maionese é azeda, né, cara. A maionese, né, azeda que você come, você fica um mês ruim, né, cara? Vomitando e cagando na casa. O lance é esse, mas é, cara, olha só, é prazer, você vai ter um prazer e depois limpar o colo ao mesmo tempo. Não precisa fazer maravilha, filho! Cara, o Tony tá entrando em êxtase ali, cara. Tá escutando a risada dele, cara. Tudo isso por 6,50, aí, pô. É morte na certa, por 6,50, né, como X-Tu. A gente tá tão acostumado com esse podrão que a gente já criou anticorpos, a gente não tem mais essas coisas, não. Não dá nada, nada. Mal, não. Tranquilo, cara. Ih, tranquilão, cara. Pô, amor, eu até pra mulher. Eu sempre faço cara, mal, não. Mas eu como mesmo assim. Cara, a Bruna, a Bruna é a pessoa mais teimosa que eu conheço no universo. Ela tá ruim pra caralho, mas, velho, apareceu pra ela, né, um rango, ela come. Não, na verdade, assim, deixa eu me explicar. Tu mais, explique-se. É, eu não tenho uma relação muito boa com a comida, sabe? Tipo, eu não sei lidar muito bem com ela. Eu amo muito comer e é um dos meus maiores prazeres. Então... Caraca, hein, velho? Não, de verdade. Então, velho. Tipo, essa pauta, assim, deu certinho pra mim, porque é uma relação de amor e ódio com a comida, porque eu também, tipo, né, não sei se nós vamos falar de comida saudável, mas eu tento muito ficar de dieta. Vamos sim. Mas eu gosto muito de comer porcariada e... E eu passo mal, e assim, eu não me arrependo nem quando eu tô passando mal, cara. Sério. Não, sério. Eu tô passando mal e pensando, não, mas depois eu vou melhorar e vou comer de novo. Essa é a pessoa que eu vivo diariamente, hein, não, cara? Mas é a pessoa que eu vivo. Eu não sei, tipo, tem alguém, será que come só pra sobreviver? Não sei, cara. Não sei. Ah, acho que tem. Ah, deve ter. Como assim, come só pra sobreviver? Cara, não, porque tem prazer. Não, mas eu não como porque eu tenho pra sobreviver. Eu como porque eu tenho prazer de comer. Porque quem come pra sobreviver não tem vontade de comer, tipo, essas coisas que... Porcaria, assim, né? Tipo, chocolate e tal. Come, tipo, essencial pra sobreviver, porque teu corpo pede. Será que alguém vive assim? Exato. Eu queria muito conhecer, cara. Ah, tem, cara. Tem. Será que tem? O ermitão das montanhas, né? Trabalho pra ganhar um salário mínimo que você vai descobrir rapidinho. E rapidinho, você fala, será que alguém me vê assim? Pronto, você vai viver. Cara, é basicamente isso, velho. Nem vem, não, que até nesse mercado aí da família tá vendendo um monte de coisa, assim, não é só essencial, não. Cara, acho que o mercado na família acho que é só aqui em Curitiba, né? Não sei se tem lá. Ah, é. Eu ia perguntar, o mercado? O que é o mercado? Vem agora para o mercado da família. Ah, eu sei o quê. Tem, né? No Rio tem, cara. É, aqui no... Não, aqui tem, não tem, não. Não sei, não, gente. O que é isso? Tem, não. Ah, aqui então deixa... Não. Quer falar, Beto? Só aí nessa rua aí, que aqui tem, não. Bruno, agora... Como é que é essa? Explica aí pros ouvintes o que é o mercado da família. Contextualizo. Vamos lá. Às vezes eu falo achando que todo mundo mora aqui, meus vizinhos, né? É, todo mora no Paraná, né? Beleza. Não, é o Armazém da Família, que é um mercado que vende as coisas mais barato. E antigamente... ele era... Só tinha bem restrição, assim, de comida. Hoje em dia tem de tudo lá. Então, tipo, não vem com essa que um salário mínimo não faz uma compra boa, que faz, sim. No armazém da família faz, ao menos. Depende de quantos filhos você tem, né? Depende de quantos cachorros você tem também, né? Pega aquele que é o maluco que tem um time de futebol em casa, ou um time de basquete, né? É um time de vôlei dentro de casa, né, velho? É só fubar Paris, né? Não dá não, pô. Não tem como, não. Aqui o supermercado da família se chama Supermercados Guanabara. É só no Rio, né? Aqui no Rio de Janeiro. Só em Nova Iguaçu, promoção. Né? Não, é que eu chamo que é supermercado Manda Bala. Mas aqui também tem isso, Doug. Mas uma vez por ano, meio que... se vocês acham que Black Friday é muito pesado, você não vê aniversário igual na base. Volta o seu carrinho. Você tem que fazer compra com o carrinho. É Black Market daí, né? Seria no caso, né? Não, é porque todo ano tem aniversário desse supermercado aqui no Rio, é tudo muito barato. Pra vocês terem ideia, que lojista vai lá pra comprar e revender. Nossa. Pra vocês terem ideia. Mas é liberado pra todo mundo? Aqui tem que ter um cadastro. É, tem que ter um cadastrinho. Não, aqui é liberado, geral. Eles só dizem assim, tipo, o máximo que você pode levar é 10 produtos por pessoa. Aí o cara vai levar a família inteira e cada um compra 10, fechou. Fechou? É isso. Passa o mês inteiro na boa, né? Mas você tem a ideia que se você for e der mole, roubam o seu carrinho. Já roubaram o meu. Roubaram o seu carrinho. Roubaram o teu carrinho lá, joia. Roubaram o meu carrinho com compra. Quem que pega um carrinho pronto já, né? Ah, isso é mais fácil, que eu preciso. Isso que eu preciso. É mais fácil, pô. Bruna, é porque é o seguinte, fica muito cheio e como tem muita gente, não tem carrinho sobrando. Então o cara, ele fica atrás de um carrinho. Aí olha pro teu, já tá cheio de compra, ele vai comprar mesmo e só vai tirando que ele não quer e fechou. É o macete. Já encheram já o carrinho, ó, tá fácil, só levar. Ó, tu falou uma coisa aí, eu lembrei que teve um aniversário desse doido, desse supermercado Guanabara, que eu comprei muita porcaria pra comer. Eu cheguei lá, tipo, eu levei quase um carrinho de porcaria pra casa, né? Eu fiquei igual o Homer. Eu tinha que ter um boné de gordo. Cara, gordo. Esse episódio é clássico, né, Beto? Ele fica gordo pra trabalhar. Ele vira bota um gordo. Bota passarinho pra trabalhar com ele. Era o dia inteiro. Todo dia eu comia hambúrguer, todo dia eu comia nuggets. Cara, Deus, nossa senhora. O colesterol do cara vai lá no cérebro, né, meu? Aniversário Guanabara, você tem que estar preparado, tem todo um treinamento pra você ir lá, aniversário Guanabara. Digite aí na internet, aniversário Guanabara e veja os vídeos. Então eu vou deixar no post então o link do mercado Guanabara. Cara, pode falar tudo. É inacreditável esses vídeos do mercado Guanabara, cara. É cada coisa que você vê, velho. O pau quebra, realmente. O pau tora. É, cara, mas isso tudo por causa de comida. Eu tô falando quando eu fui lá. No Rio todo. Quando é aniversário para a cidade, porque aqui fica assim. Cara, eu pra vocês terem uma ideia, quando teve esse aniversário que tava, tipo, coisa muito barata, eu lembro que eu compro sempre queijo branco, né? Aí você é sempre modesto, pobre é uma desgraça, não pode ver nada barato, quer comprar tudo, né? Pra estocar. Me dá tudo aí. Mesmo que não precise, né, cara? É isso aí. Não, né? Você, cara, tu sabe que tu nem vai comer, só que agula o olho, né? Pô, eu tava acostumado, tinha que pagar 10 reais num meio queijo, tava 10 reais dá pra comprar dois, não, eu vou levar. Cara, pô, depois eu só ficava comendo queijo branco que tava aparecendo, que eu já tava mastigando isopor. As duas semanas. Fica aquele gosto de salgadinho na boca, né, cara? Parecia chiclete já, né? E eu tenho um problema seríssimo. Comida eu não jogo fora. Tem que comer, cara. Então, era todo dia. Eu falava assim, cara, esse queijo vai estragar. Não, vai estragar não, que eu vou comer. Você tem cachorro? Não. Uma boa estratégia é essa, dá pro dog. Dá pro cachorro, se foda. Se tivesse cachorro nem aguentando mais comer queijo branco. Olha, eu comprei mortadela, muitos anos eu tinha comprado mortadela, eu lembro nesse aniversário eu comprei um pedaço de mortadela. Cara, eu só vivia arrotando mortadela. Mortadela com pão e coca, velho, isso é clássico. Sim, mas imagina você... Falar assim, tem que comer isso rápido, senão vai estragar, porque é só você comer. Aí você tem mortadela, tinha queijo, iogurte. Nossa, coisa, velho. Cara. Só bagulho agulha, forte. A mortadela, né, vai estragar amanhã, o cara coloca 10 fatias de mortadela no pão, né? Nossa, cara, fica aquele bagulho. Parece forte, aquele, né, pães de comercial com vários presuntos. Não. É o Beto comendo. E quando você segue é validade, comendo, né? Tipo, eu não sigo validade. A Bruna não segue. Não, eu não como, isso. Eu paro de comer quando o negócio tá estragado. Porque a validade não quer dizer que o negócio tá estragado. Caraca, sério isso? Não, mas validade não. Ó, vou falar um negócio aqui. Essa validade, ela é muito fajuta por causa da vigilância sanitária. Ela não é realmente válida. É só, tipo, pra poder tirar do mercado. Mas não é algo que já vai estragar. E eu tenho uma dificuldade de sentir cheiro estragado. Tem mesmo. Legal, então, eu pego um leite, eu falo, ô, Doug, cheira aí, porque... Eu que tenho que cheirar os bagulho aqui em casa, olha só. Então, cara, eu tenho um amigo com você, negócios, cara. Sério? Sério, ela tinha uma mortadela verde na geladeira dela. Caralho, ele falou, tá estragado, não. E ela comeu assim mesmo. Sério? Ai, não. A cor eu vejo, eu só não sinto cheiro. Peraí, Ana. Ela comeu o troço embolorado, isso mesmo? É, cara. Ah, tem isso aqui, mas isso aqui mesmo. E comeu. Não, cara, isso aí daí não. Eu já comi uma nega maluca embolorada. Ah, eu lembro dessa vez, eu lembro. Nossa, eu passei mal, aquele dia eu passei mal. Tava, né, tipo a nega maluca do Hulk, tá ligado? Eu tava verde. Tava com lodo o bagulho, cara. Tava com lodo o troço, cara. Mas eu vi só no meio já, entendeu? Eu já tava acabando já. Falei, nossa. Sabe quando você vê, daí começa a doer. Se não tivesse visto, não tinha nem acontecido nada, né? essa ia tá de boa, né, assim, cara? Caraca, cara. Não, sim, é tenso. Tá ligado leite, cara. Leite, uma vez a minha esposa foi fazer leite pra mim, colocou chocolate, bateu o leite, pá, me deu, tomei o leite, falei, nossa, tá meio grossinho, né, tá gostoso. Parece meu chique. Colocou maldinho, amor. Você não colocou lactobacilos? Tava estragado, cara. É lactobacilos, velho? Cara, leite estragado é uma desgraça, né? Ô, Juliano, caramba, porra, caramba, você, depois que ele bebeu, caramba, esse milkshake tava delicioso, era milkshake, não, era só leite com chocolate, sério? Cagou até a história, velho. Pastoso. Passou mal pra caceta. Que receita é essa, amor? Nossa, que leite grossinho, que maravilha, né? E você, Túlio, o que você... Aí, você falou uma coisa... Ah, deixa eu só completar que ele falou isso, cara. Porra, leite com chocolate, ou achocolatado, depende de se você usa monóculo ou não. Porque tem gente que não gosta de falar que é leite com chocolate, é com achocolatado. A Bruna fala, cara, assim, Nescau. Eu vou tomar um Nescau. Nescau, mano. Vou tomar Nescau. Não, mas peraí, Nescau, pra mim tudo é Nescau. Não, mas isso importante... não faz sentido, cara. Eu vou tomar Nescau. Não, mas você não toma Nescau, você toma leite com Nescau. Ah, eu vou falar que eu vou tomar leite. É óbvio que é o leite com Nescau, não é, Ana? Tipo assim, se ela fala que vai tomar Nescau, o pessoal acha que o Douglas imagina as coisas tudo ao pé da letra. Ele imagina eu tomando Nescau, tipo assim, um pó do Nescau, você acha? Ela virando tipo a lata na cara dela, mano. Essa ideia. Cara, aí, sério, eu... Palmas pra você, cara. Porque... Não, mas ela fala assim, né, Igor? Vou tomar um Nescau. Vou tomar um Nescauzinho. Daí ela vai, né, caraca, tipo... 11 horas da noite, toma um Nescau e passa mal, cara. Ai, pá. Isso acontece todo dia do mês comigo, cara. A Bruna. Ah, eu vou tomar um Nescauzinho. Dá tal e passar mal, velho. É porque, assim, eu tenho uma... Tipo, uma novidade bombástica pra revelar pra vocês, mas mais pro final. Por que que eu passo mal com as comidas? Não, já revela já, não, velho. Não, não, vamos prender. Não. Ah, eu tenho que gastose hepática, gente. Ah, eu sou chique. Licença. Nós vamos te revelar após o comercial. Após o comercial. Não, faz aí, faz igual o João Kleber. Pera aí, a Bruna agora tem um negócio muito sério pra falar pra gente. É muito sério, Bruna. É muito sério. Muito sério. Não. Ela vai contar, mas para! Depois do comercial. Ô, Túlio, o que que você come, cara? Vamos ver, velho. Você que é o cara... vegetariano, tipo aí da galera. O quê? Nós temos um vegetariano. Vamos lá, isso vai ser interessante. Eu acho que o Túlio foi lá buscar o açaí dele. Ah, é? Ouvinte. Açaí dele. Um vácuo total aqui, né? Ouvinte. Ele foi pegar o açaí dele. Que é a janta dele, acreditem ou não. Não, ele pediu o açaí dele, eu acho que foi pelo telefone, não foi? Não sei. Mas alguém, caramba, foi entregar o açaí dele. Cara, faz 3 dias que ele pediu açaí, velho. Não, e, cara, pediu logo delivery, vai, cara, vai ficar isso, né? Na gravação. Não, é ao vivo, o bom de gravar ao vivo é isso, cara. Sai até os erros. Sai tudo. E... É, pra pessoa ver que tá ao vivo mesmo. Ficou engraçado você falando com o vento. Alô, Túlio. Ah, não, aí, ó. Ele chegou. Já chegou, gente. Ele já chegou, cara. Tem um açaí aí, cara. Pô, o Doug ficou no vácuo, mas sacanagem. Ei, fala aí pra nós aí, cara, o que, que você gosta de comer, já que você é um vegetariano. Ó, oh, isso vai ser interessante. Pois cara. É. O que, que você tá comendo agora, cara? O que, que você tá comendo agora, tipo, nesse exato momento? Fala aí pra galera. Então, depois de achar, aparentemente, deixar o Doug no vácuo aí, coitado, eu fui buscar o açaí, cara. Açaí uma que carne eu pedi. É, não, açaí uma carne. Sacanagem. Eu vou pegar um açaí de um lugar aqui que eles falam muito bem aqui em BH, que chama Engenheiros do Açaí, fazendo jabá. Olha o jabá! Chiquinho! Ei, link no post aí, Dona. Do açaí aí, galera. Não é Engenheiros do Açaí. O nome é genial. Engenheiros do Açaí? Engenheiros do Açaí, cara. Cara, o nome é sensacional. Engenheiros do Açaí, velho. Pera aí, é isso mesmo, cara? Engenheiros do Açaí? Que criatividade. Olha, eu compraria só pela criatividade do nome. Pô, caraca, cara, velho. Valeu a pena o jabá, cara. O jabá valeu. Não, mas o nome é da hora, velho. Genial. Não, não. Genial. Cara. Engenheiro do Açaí. O cara foi um mega oportunista, né? Trocadalho do carilho, esse aí. Trocadalho. Mas. Aí desde 2013 eu sou vegetariano, velho. É mesmo, cara? E por que você falou, não, cara, hoje eu vou ser vegetariano? Qual que foi a tua. Peraí, você não viu aqueles vídeos dos pintinhos que morrem, não, né? Que todo mundo põe no Facebook. Não. Vira vegetariano por 2 horas até sentir o cheiro do hambúrguer do McDonald's. É. Não. Então, cara, a primeira vez eu tentei ser vegetariano em julho de 2013. Eu falei, cara, se o Atlético for campeão da Libertadores, eu vou parar de comer carne. Olha! Aí, porra, o Atlético foi campeão, né, velho? Aí eu parei, diminuí. Só que, porra, eu queria comer peixe um dia, eu falei, comi, foda-se. Porra, pesca de futebol, vai do caralho, vai ficar merda. Só que em dezembro, cara, eu cortei de vez. Decidi cortar e foi. Olha só, e tamo aí, vivendo. É, basicamente, eu sobrevivo de pizza, que essa é a opção, entendeu? Pizza. Mas. Pizza vegetariana. Oi? É, pizza de mussarela mesmo, cara. Marguerita. Você então não é tão radical, né? Só não come carne. Não, a gente não come nada, né? Verdade. A gente só vive de ar. A pessoa fica respirando e acha que aquilo ali vai sustentar por resto da vida. É vegano. Vegano não, eu como queijo pra caralho. Vegano é hardcore, cara. Não tem como viver sem queijo, velho. Como que a pessoa faz isso com ela? Queijo é muito bom. Cara... O cara mora em Minas, velho. Pô, você acha que ele não vai comer queijo, brother? Mancada, hein? Eu acho difícil, cara. Cara, Minas é o paraíso da comida gordurenta. Esse cara, ele tá tipo assim, ele tá no paraíso, né? Aliás, ele tá no inferno com um monte de abas gostosas do lado dele. Não quero. Elas não são gostosas. Eu resisto. Porque, cara, a comida mineira é muito gostosa, cara. É muito e lá, bom. Tipo assim, é tudo regado no porco e na gordura. É, tipo, e limão por cima. Nossa senhora, meu Deus. Toda vez, cara, uma vez eu fui pra Minas, velho, eu fiquei 3 dias comendo só churrasco, cara. Nossa. 3 dias seguidos. Como é que você sobrevive no meio disso tudo, cara? Oi? É mesmo, cara. Como é que você sobrevive assim? Você consegue levar de boa? Boa pergunta, velho. É, se alguém te fala, cara, vai ter um churrasco lá em casa, como é que tu faz? É mesmo, e daí, como é que cara, funciona? Eu pergunto se eu posso levar queijo, aí rola um churrasquinho de queijo, milho... Pão de alho. Pão de alho, aí, ó. Nossa, mas, o lance, velho, é que eu nunca fui muito de churrasco, nunca me dei bem com carne vermelha, não, sempre passei mal, entendeu? Tô louco, cara. Então, pra mim, nunca tive muita dificuldade. Né? Ah, tá, porque eu já tentei ser, pelo não vegetariano, eu queria parar de comer carne. Aí durou só 2 horas. Eu acordei um dia e falei assim: hoje eu vou almoçar só algumas folhas. Aí cheguei lá na hora do almoço, né? Aí botei tipo. Gigante, aquele prato gigante de muita folha, ovo de codorna. Aí comi pra caramba. Tô saciado. Aí meia hora depois eu tava morrendo de dor de cabeça. Eu falei: Meu Deus, eu não vou aguentar. Aí não vou aguentar. E quando deu tipo às 3 horas da tarde, eu tava quase de manhã, desci com o meu joelho. Meu joelho, aí comi um hambúrguer de forno. Aí é, mas a é bem assim, se encerrou, cara. É porque a salada... você é vegetariano. Não, eu falei, eu vou tentar de vou parar de comer carne e tal. Eu botei só um pouquinho de arroz, né? E eu fui querer ser saudável. Todo mundo botando saladinha. Eu falei, não é possível, cara. Esse povo vai pro banheiro e comer um hambúrguer escondido. Porque eu via todo mundo andando, tipo, cara, tu tá vivo com aquela treca que tu meu no almoço? Tô vivo ainda, tô super tranquilo. E, tipo, eu tava já morrendo, cara, em coma já, de tanta fome. É, cara. Aí eu peguei, desci e comi, cara. A tontura tendo cara de fome, né? Saceia é, na hora só, né? Assim. Tipo, saceia na hora, não, depois dá uns minutos, já tá com fome. É, eu, tipo, e sobre... onde eu trabalhava... Ah, desculpa. Pô, e onde eu trabalhava tinha, tipo, embaixo, assim, um monte de coisa gostosa pra comer. Era hambúrguer, tudo aquelas coisas de forno. Você vê, assim, é catupiry com frango, carne. Aí eu falei, ah, meu Deus, tava tipo rodeado de coisa pra comer e não tinha nada que não tinha carne. Aí eu acabei sucumbindo de novo, falei, ah, não dá, cara. Porque eu já tava, tipo, milhões de anos já acostumado. Eu como pouca carne, né? Mas eu não consigo parar de comer. É estranho isso, né? Mas... Ah, e é muito difícil ser vegetariano, cara, porque, velho... Porque a maioria dos lugares sempre vai ter mais opção pra quem não é vegetariano, entendeu? É, exatamente. Então, muitas vezes, você vai em festinha de criança, velho, tipo, molecada fazendo aniversário, você se fode, cara. Você vai ficar comendo brigadeiro. E nem é brigadeiro da alegria, não. É brigadeiro... Bolinha de queijo. É. Não, bolinha de queijo, mas e quando não tem? Porque geralmente tem a quibe e coxinha. Bem isso. Aí o bolo. Caramba, tipo, peraí, tu já pegou algum enganado? Tipo assim, tu pegou, mas tu não é hardcore, tipo, pegou um salgadinho de carne, tu comia, ai meu Deus, eu comi carne, ah, vou me matar! Cara, rolou uma vez, peguei, eu pedi, eu tava numa formatura, eu falei com um garçom, não como carne, cara, não dá coisa que tem bicho. Que eu falo bicho, nem falo carne. Eu falo bicho pro cara se sentir mal, entendeu? Caraca, né, velho? Eu sou escroto. Ah, já vai na ferida, já. Já vai no âmago, né, cara? E aí, cara? Já vai na voadora. Cara, eu mordi a parada, tinha bacon, cara. Na hora que eu senti, nossa, deu tempo de cuspir a parada. Não fiz, não tive modos nenhum. Cuspi na frente de todo mundo, cara. Falei pra porra, não me dá esse caralho. Caraca, cara. Velho. Porra, me olhando. Era caralho, era bacon, mano. Era caralho. Você me deu porco, cara. Pior se tu fala assim, caralho, todo mundo. Mas é bacon, aí o garçom, ele não sabe de nada. Caralho, aqui, quer a minha comida. Você só não é caralho, não, é bacon. O garçom só rindo lá, ele não sabe de nada. Fale, Bruno. Não, eu ia perguntar pra ele se já, tipo, eu já vi, já presenciei isso, da pessoa falar que é vegetariana e a pessoa oferecer coisa com presunto. As pessoas acham que presunto é o quê? É igual queijo? Tipo, não vem de carne? Presunto, cara. Uhum. Não, é feito na impressora 3D. Uhum. Tipo, mano, nós temos um salgado com presunto. É. Daí, tipo, tá, árvore de presunto, e presunto vem da onde? Não, você planta. Isso rola muito com peixe, especialmente peixe, cara. Peixe. A galera, pô, e o peixinho, não vai não? Ah, não, velho, eu não como carne. O cara não come peixe. Peixe não é carne. Eu, véi, peixe é um bicho, caralho. Eu não vou comer essa merda. E carne de soja? Nugget, pode? Não. É. Nuggets pode, não vai carne no quilômetro. E carne, cara, de soja? Cara, olha só, não, mas... Carne de soja. Peraí, Doug, deixa eu só falar uma coisa. Vale. Cara, pode comer tranquilo. É, mortadela, esses embutidos que não tem carne ali, não, cara. Ali tem serragem, tem urânio, tudo. Menos carne, cara. Pode criptonita, tem de tudo, menos carne, né? Bem isso, cara. Hein, Túlio? Não. E carne de soja, cara? Você come essas paradas também? Tipo, carne moída de soja. Bastante. É, o segredo de soja é o tempero, né? Uhum. Eu gosto muito de. Eu não sou baiano, mas. É como se eu fosse, porque eu taco pimenta, cara. Certo. Então, as coisas que eu preparo são bem apimentadas e o segredo da soja é o tempero. Porém, pra homem, a soja tem um probleminha. Ele tem muito hormônio feminino. Sério? Entendeu? A longo prazo, se você exagerar na soja, tu fica... Dependendo sensível. De pelo azul aí, cara. É sério? Sério? Tô louco, velho. What? Eu pensei que o cara ficava só, tipo... É que nem aquele... Você larga o cara... Você paga caro e ainda fica broxa, cara. Sacou? Caraca, eu sabia dessa, não. Que nem aquele filtrado, ó. Do Adam Sandler lá. Que merda, velho. mete pro hormônio pro cara lá, pro jogador, lembra? Aquele filme lá do Adam Sandler, aquele... É, então, mas eu achei que o cara ficava só sem cima. Caraca, maluco. Então a pipa não sobe. Sério, cara? Caraca, bicho. Não, eu achei que era, sei lá, né, crescer peitinho no cara, tipo, alguma coisa assim, entendeu? Não. Eu também achei que era isso. Não, ó, a Ana tá meio hardcore, cara, aí, ó. Cacete. Não. Ah, então o cara que quer, tipo, ah, eu quero fazer o Borco Bubu, então ele toma com bastante coisa de soja. Caraca. É, um bonde. Por aí. Caraca, sai fora. Estranho isso, cara. Nunca tinha ouvido falar nisso, não, cara. É tenso. Caramba, cara, esse nicho. O cara que me falou foi um sujeito de um restaurante, velho. Que eu enchi o saco dele. Não, aí, pô, não vai ter carne de soja, não? Vem almoçar aqui todo dia. Cara, não. Aí um dia ele virou pra mim: você sabia que carne de soja deixa o cara broxa? Eu, hã? Ah, cara, eu acho aí que ele falou, não. Tipo, só pra zoar que tá aqui. Mas você quer perguntar, você já pesquisou disso? É, já pesquisou. Cara, eu ia pesquisar agora. Nos Google da vida? Pode dar uma olhada aí nos Google, vocês vão ver que tem esse lance mesmo. Cara, e assim, falar em carne de soja, cara, minha esposa também, ela tem problema pra comer, né? Então às vezes eu faço PTS pra ela, cara. Eu aprendi a cozinhar carne de soja só por causa dela. Olha só. E é bom, cara. Bacana, cara. Olha o Mr. Musa. Cara, é gostoso, cara. Esse é meu amigo. Cara, o difícil é fazer, mano, porque ela demora muito tempo pra pegar o gosto, né? Enche o saco, demorado. Comi, carne de sol é carne de sol é emulador, cara, de comida. É emulador, é, Roberto, bem isso. Beto. É um emulador de comida, cara. É emulador, é bem isso. É, pô. Cara, a soja é emulador, cara. Definiu perfeitamente, cara. Emulador. Parece que é, mas não é. É. Aqui, oh, dá pra deixar um negócio igual carne, cara. Dá pra enganar. Caraca, velho. Então, emulador, pô. Parece que é, mas não é. Quem sabe fazer fica igual borracha, né? Eu já comi umas que pareciam uma borracha. Já comi uma borracha. Onde você comeu? Lá no meu serviço, tem isso. Ah lá, que legal. Que interessante. Cara, eu nunca comi. Ei, sobre ser vegetariano, deixa eu dar meu relato. Vai. Tipo, os bifes que eu como nascem em árvore, né? Não sei o de vocês. Porque, tipo, eu não faço uma reflexão sobre isso, porque eu sou tipo Beto. Eu não sou viciado em carne, tipo, como muita carne. Mas eu tenho que ter uma mistura no prato, assim, pouca quantidade. Então, eu nunca tentei parar de comer, assim, porque eu sinto falta mesmo. Mas, pô, se eu fizer uma reflexão, assim, sobre o processo de carne, eu viro vegetariana é foda. Agora, entendeu? Então, eu não penso. Eu penso os bifes, tipo, nas folhas de árvore, sabe? É, você planta o bife. Impressora 3D, cara, mais fácil. Eu imprimo na impressora. Cara, eu penso em bacon, fala, não tem como parar, velho. É, cara, é bacon, mano. Falar pra você, cara, ai, um bifão, ó, Túlio. I'm sorry, mas eu, cara, um bifão. Aqui no sul... Aqui no sul, cara, né, um prato bem típico aqui é a costela de chão, velho. Cara, isso é assim, né, from the gospel. Costela de chão? Que porra é essa? É, explica aí, por favor. É feito no chão? Ah, agora você fez, você viu uma costela no chão, assim, todo mundo pegando igual um animal. Bruna, cheio de areia, pra eles o que é uma costela de chão. Putz, eu não sei direito o princípio, mas eles assam no chão mesmo. Eles assam costela no chão. Num chão de, tipo, barro, assim, né, grama e tal. É, exatamente, eles espetam ela, assim, tipo, no chão. E daí, assim, né, tipo, em volta, eles colocam, né, o fogo, o carvão e tal, os bagulho, e assim, mete fogo, entendeu? E tem, fica no meio. Eventos aqui que eles fazem, assim, que é tipo mesmo. vários, assim, tipo, um campão, mesmo. Assim, cheio de costela de chão, assim, fica muito bom. A gente foi em uma vez, cara, que, assim, acho que devia ter umas 10 costelas de chão, né, lembra aquela vez? Nossa, lá? Mais, era um monte. É, tinha mais, cara, tinha muita costela de chão, assim, cara do céu, bagulho, alucinante mesmo, e é bom, cara, em Beto é muito bom, cara. Caraca. Porra, já tô me deu fome. Me deu água na boca. Eu acho que eu vou visitar em vocês aí. Mal, eu acho que eu amanhã. É, ó. Tô com meu açaí aqui, tô de boa. O meu sogro, cara, ele faz uma costela de chão que não tem igual no mundo, cara. Olha, é foda, cara. Não, é aqui tem bastante, não sei, né, se é só aqui, mas aqui assa bastante costela, assim, tipo... É. Então, não só em chão, né, mas tipo na churrasqueira. É, na churrasqueira e tal, mas né, a de chão também é da hora. Fica... Aí, tá aí uma dúvida que agora você me fez. Costela de parede também, cara. Cara, costela de parede? Tem que botar costela de pedra. É isso mesmo, cara. Põe na parede ela e assa pelo chão, entendeu? É assim, aqui, cara, aqui é tem louco. Costela de laje, o pessoal bota medalho de tijolo, taca fogo e bota costela em cima. Costela de laje. Eu já vi achar costela no motor de um carro. Eu já vi os vídeos meio toscos. Uau! Né? No motor de caminhão também, né? Ana? Ah, cara, eu compartilhei hoje o pessoal fazendo uma costela na lixeira, gente, pelo amor de Deus. Na lixeira? Na lixeira. Ah, eu vi, cara. É sério, o pessoal tá fazendo... É, o cara pegou uma lixeira, readaptou ela e botou a costela dentro, cara. Sério. Ei, uma pergunta aqui pro Túlio. Ei, você come ovo ou não? Cara, eu não sei, né? Eu tô perguntando assim, tipo, de noob, tá ligado? Ovo de galinha, não, ovo de codorna, sei lá. Anyway. Então, não, na minha dieta não tem restrição. Como bolo, massa de pizza, tudo. Mas ovo... Ovo puro mesmo, cara, eu não curto, não. Eu não curto, cara. Eu não gosto, mas comeria se eu gostasse. Ah, entendi. Tipo, né, o Rock Balboa. Ovo cruzão, manja. Nossa. Pega uma três, assim, não. Né? Porra, eu ia ter dó de quem dormisse comigo depois, viu, filho? É. Hein, Bruna, vai lá. Fale o teu segredo aí pros nossos ouvintes e pros participantes do podcast. Eu não sei se é segredo, acho que eu nunca falei aqui. É aberto. É, aberto assim, né? Mas eu fiz cirurgia de redução do estômago, né? Não sei se todos sabem. Então, coloca não dá pra colocar a musiquinha, né? Tipo, caraca, ela fez, botou um emulador nela, mano. É verdade. É, então. Então, assim, eu já malabotomia na barriga. Já fui gorda, né? E fiz a cirurgia, vai fazer 4 anos. Então, assim, eu fui mexido no meu estômago e no meu intestino, né? Então, eu acho que o X da questão tá no intestino, né? Minha digestão é muito rápida. Então, muito assim, rápida. Então, tipo, o Douglas tava me zoando. Eu tô contando tudo isso pra me justificar, porque o Douglas fica me zoando, hein? Que eu fico comendo as coisas e passando mal. Mas é que, tipo, que nem por exemplo, eu jantei, daí, tipo, daqui 2 horas me dá fome e... fome mesmo, assim. É 2 horas, daí, por exemplo, né, não coma, né, cara? Mas tu é daquele tipo, né, que só come também uma colher só de comida? Não, eu já vi gente que... Não, eu como legal, assim. Eu como bem, até. Mas assim, eu não tipo consigo. Pedreiro, comer. Né? É, não, nem não, tanto não, também. Não. Tipo, dá pra saber que eu como menos, assim, sabe? Tipo, não, mais. Come pouco. Mas aí, assim, eu tomo alguma coisa assim, tipo, não cai muito legal. Então, assim, geralmente eu fico passando mal porque enquanto faz a digestão, mas a digestão faz rápida, mas enquanto tá fazendo, assim, dá uma agonia. Quem já fez bariátrica sabe o que eu tô falando, assim. É, então, por isso, entendeu? Tipo, que eu como bastante, porque. Tá bom que eu deveria comer coisas certas, né? Talvez eu não passaria mal. É. Mas eu cuido da minha alimentação. Tanto que já faz 4 anos que eu fiz e eu tô ainda ok, né? Tipo, tá me levando pro mau caminho, né? Comendo coisa. Ah, mas você tá comendo a parada certa. Bacon, hambúrguer, eu acho super normal. Tá, Nescau. Tá certo. Café colonial, né? Café colonial, tá esse certo. Tipo de coisa, né? Não, então pense o tamanho da problemática, né? Tipo, se a pessoa fez uma cirurgia bariátrica porque ela nunca soube lidar muito bem com a comida. Mas brincadeiras à parte, né? Mas é como eu já fui gorda, eu posso tenso, zoar, né? Então... Esse traço foi meio tenso quando ela... Eu vou fazer cirurgia de redução do estômago. Cara, parece que ia fazer em mim, velho. Foi... Já faz quantos anos? Já uns 4 anos? Já vai fazer 4 anos. É, dependendo, né? Quando o ouvinte, né? Tipo, tá ouvindo o cast, já faz uns 4 anos. A gente tá gravando em 2016, em setembro. Então... É, eu fiz bem nova. E daí, tipo... Então, assim, até hoje, de verdade mesmo, eu falei no começo lá, mas eu tenho uma relação com a comida que eu tenho que estar me controlando mesmo, entendeu? Porque o meu gostar de comer, como eu já tenho tendência, né, tipo, a engordar, meu gostar de comer é, eu gosto de comer, e eu gosto de comer porcaria, entendeu? Cara. Não é comer com salada, não me vem com salada pro almoço, não, que... Só que, cara, assim, mas a salada não dá, não. Era isso que eu ia dizer, gente. Deixa a Bruna concluir, que eu vou fazer uma pergunta que eu não entendo até hoje. Vai lá. Não, eu ia falar assim, que eu sou 880, entendeu? Tipo, quando eu tô na dieta, mano do céu, eu sou insuportável, entendeu? Porque chata. Eu não como, não chupo bala, eu não faço nada fora do eixo. Mas quando eu não tô... O amor, é o amor de pessoa, amor. Ó, ela tá de boa comigo agora. Ela comeu um talento e um puta de um sanduichão que eu fiz pra ela, nervoso. Não comi inteiro. Ah, o Douglas, ele fica me difamando aí. Eu tô te difamando. Só metade. Ué, mas me esquenta, cara. Ele só tá sendo sincero. Aí, não, ó. Não tá. Eu não comi inteiro, não. Mas fala aí, velho. Então, mas comer não é pecado, não, gente. Não fala mal, não. Eu só não entendo o seguinte. Tu falou do churrasco de chão aí, churrasco de teto. A gente falou da laje. Costela de pra chão. Que o povo põe, pra que o povo põe alface, tomate, churrasco? Ai, salada. Cara, eu acho válido. Não, mas... É igual o cara pede coração, ué. Coração. Mas a pessoa... Cara, mas é isso. A pessoa vai lá e topa o carro. E topa o prato de comida, de carne. E vai lá em cima botar uma saladinha aqui. E uma Coca Zero, que é saudável, né? Eles colocam um tule, por exemplo. Tem Coca Zero. A pessoa tem... Vai Coca normal mesmo, então. Eu não entendo. É isso. Cara, é basicamente isso mesmo, né, cara? Porra, para de pé de água, cara. É mais fácil. Botar uma botar uma saladinha aqui. Aí a pessoa só bota em cima, né, o prato todo colorido, tem aquela coisa, né, aí bota um palmito, e nossa, olha, super saudável. A pessoa vai, acho que, levantando o alface pra pegar carne escondida. Não é possível, cara. Eu não consigo entender isso. Já teve churrasco que eu fui de... O pessoal colocar assim, tinha mesa de saladas, né? Aí tinha aqueles tomate cereja, tomate, tomatinho, alface. Mas, maluco, era carne até não aguentar. Tipo, o cara vinha assim com um balde de carne, botava... Já tinha uma tigela de comida, não era nem um pratinho, né? Geralmente churrasco é um pratinho. O cara te dava uma tigela de comida e o pessoal comendo... Ai, vou comer uma saladinha. Eu falei, gente, não consigo entender o povo, cara. Eu como saladinha também, eu como. Não, eu até como, mas tipo assim, se você... Eu colocar comida toda, arroz, feijão, agora se você tá comendo só churrasco, tem gente que vai comer uma saladinha. Eu já ouvi a frase, né? Ah, vou comer uma saladinha pra ajudar na digestão. É, nada a ver, né? Eu falei, ai, nada a ver, nada a ver isso. Não, tem nada a ver isso. Tem abacaxi. Dependendo da salada, até atrapalha na digestão. Tipo, caraca, alface, cara, assim, é uma coisa que eu não entendo, filho. Dá churrasco, sono alface, né, cara? Dá sono. É, não, dá tem sono, que pegar, dá, cara. Dá sono sim. Aí, o quê? É, tem, dá, alface dá sono, isso é verdade. Isso é verdade. É, tem gente que recomenda chá de alface aí para se você quiser dormir. Faça um chá de alface. Mesmo? Que delícia. Nossa, nossa, pra não tirar isso. O Beto, cara. Chá de alface, eu já li na internet. É, chá de alface. Cara, eu tenho problema pra dormir. Tomate. Nossa, mas o que tem na alface que dá sono, será? É porque, sei lá, porque a gente não come o suficiente pra desmaiar, mas tem... tem... É, né? Pra dar sono, tem que comer um baita de uma bacia de alface. Isso. É. Não, se tu pegar mesmo assim, tipo um alface inteiro e comer, eu acho que dá sono, cara. Porque eu procurando esse negócio pra não, dormir... Não, dá fome, né? Dá fome se comer alface. Não, aí dá, né, sono, cara? Também. Eu acho que dá sono de tanto ficar mastigando aqui. Cara, demora 10 horas, né? Você cansa a cara de tanto mastigar, né, velho? É, mas eu sei que isso é verdade mesmo. Dá sono mesmo. Inclusive, não, tá, faz chá disso. Chá da folha de alface. Tem gente que não gosta de comer, o pai faz o chá. Ai, né? Ai. Mas eu nunca fiz, não, cara. Eu também. Porque eu mais também, novo... Cara, sinceramente, cara. É, eu tava procurando soluções para dormir sem tomar remédio. Aí comecei a ver o Beto, né, para o fitoterápico. Aí eu peguei maracujá, 10 mil litros de maracujá, ficava bêbado de maracujá e não dormia. Aí comecei a comer alface. Faculdade. É, cara, eu comi alface todo dia. Ah, esse treco não adianta não, mas dá sono mesmo, cara. Caraca. Mas por que o pessoal coloca o churrasco pro... Não é, o problema não é pôr em churrasco. O problema é a pessoa querer se justificar que ela tá... comendo a carne, né? Ah, eu vou comer uma saladinha aqui pra digestão. É. Você quer comer a salada? Como? Mas não esconda a carne. Come logo, cara. Come tudo é junto, mais fácil, né? Come tudo junto. É, cara, acabou, pô. Não esconde, né? Não tenta dar um de fitness onde não rola. Cara, churrascaria. Esse que é o meu problema. Né, dona Bruna? Nossa. Esse que é o meu problema, com a churrascaria. Eu como até passar mal, velho. Eu como até, sabe? Aquele que faz jus ao valor, né? Tô pagando, então. Eu também. Cara, cara, chega a doer. Olha o absurdo que eu vi hoje na televisão. Picanha no alho e óleo, vai. Aliás, hoje não, eu vi ontem. Cupim, vai. O que mais? Costela, vai. Manda. Ah, o que é isso? Manda. Capivara, vai. Vai, manda pra gente. Carne de onça, vai. Não dá nada. Manda pra dentro, cara. Não dá nada, não. Mas eu passo mal depois também. A Bruna sabe, né? Ela, cara, mas você vai pra essas coisas, rodízio, essas coisas todas, você não vai pra comer pouquinho. É, exatamente. Se você tá disposto a ir no rodízio, você quer sair de lá com? Destruído. E como a amiga fala, seguinte, hein, se hidrate 3 dias antes pra você não precisar beber nada lá, entendeu? É isso mesmo. Ah, não rola, né? Não. Tem se que... movimente muito pra não suar, entendeu? Não, mas, gastar líquido do corpo. Cara, só acho como. Que é vintão uma coquinha, né? R$20 uma coquinha, né? Não, só como. Cara, se eu for pra um segredos rodízio... Segredos do rodízio. É. Não, o macete é o seguinte, o rodízio eu quanto custa, um exemplo? Também. Ah, o macete pra mim é esse, quanto custa o rodízio? R$50, beleza. Cara, eu tenho que comer 1,5 kg de comida, eu tenho que voltar pra casa e ficar tipo... Ficar chicurinho, deitada. Pô, 1,5 kg de comida. Cara, eu ficar deitado só digerindo. O cara vai no rodízio, mano. Os caras vão no rodízio pra comer... É massinha, comer saladinha no rodízio. Não, velho. Arroz e feijão, velho. Arroz e feijão. Eu era, cara, dessas que pegava a Bruna, arroz. A Bruna. Eu parei agora. Agora me nego. Não, sério, é uma política. A Bruna minha. Vai no rodízio e pega arroz e feijão. Mano, não. Eu falo pra ela, velho, vamos comer carne, não, velho. Não, é que assim. Hoje em dia você come em casa, brother. Vocês nem sabem, né? Tipo, eu prefiro mais carne de frango do que carne vermelha, né? É. Então eu vou numa churrascaria e eu fico super frustrada porque não tem frango, só tem fazão. O que eu quero com fazão? O cara aí fala pra ela, moça. Frango, frango. Frangos nós não temos, mas temos fazão. Ah, então faz um fazão pra nós aí, né? Faz uma picanha. A pessoa aí, vai na churrascaria, come arroz, feijão e frango. Ah, nossa, não, cara, pra acabar, né? Não, agora. Eu não como arroz, cara, quando vou te mostrar. Não, eu não, lugar, vou, não. Eu não como mais, aprendi com o Douglas. Aí, ó. Viu? Regras de etiqueta no, número 1 do Doug. Vai destruir. Mas é não, isso, cara. Isso é regra da vida, cara. É isso. Eu vou pra você passar vai pagar mal, velho. 50 conto pra comer frango, velho. Mano! É que eu gosto muito. Agora me bateu a curiosidade. Ô, Túlio, existe tipo rodízio pra quem é vegetariano? Existe, eu já fui já. Aqui em Curitiba. Aqui em BH eu nunca vi, velho. Mas eu acho que deve existir sim, cara. Rodízio de vegetariano, cara. Eu fui, eu fui. Imagina só esse rodízio. Mas o que ele serve? Vai vir um rodízio de rúcula. Chegar na mesa. Não, mas viu, cara, vocês pensam só em salada, né? Tofu. Mas tem bastante massas que dá pra comer, né? Pois é, mas um rodízio vegetariano que só tem salada, aí é sacanagem demais. Que a galera já pensa, o que, que vai servir? Alface? Vários tipos de alface. Eu vou logo pro lado do EBR. Eu já penso logo o garçom passando. Tomate cereja, senhor. Aí tomate cereja. Tô fudido. Cara, eu fui e, tipo, eu não curti, assim, porque o valor é alto, é um valor de uma churrascaria, assim. E, tipo, é aquela coisa, entendeu? Você come, tá satisfeito, dá um tempo, dá uma fome. Tipo, parece que você não tem carne. Olha a Bruna, menino. Eu fui e achei caro. É o preço de uma churrascaria. É que eu achei que ia ser mais barato, porque não tinha carne. Mas muito você toma lá chá de clorofila ou não? Ué, eu ia pegar isso. Por que tomar igual? Rola Coca-Cola, rola tudo. Sim. Não, era vegetariano, Coca-Cola. Não era vegano, né? Talvez fosse vegano, tinha algumas. Mas assim, era pra tomar, era normal. Qual que é a diferença, cara, de vegano e vegetariano? Pra mim, o vegano é o cara lá do Death Plot Street Fighter lá. Vegano não vive. É, o vegano ele não toma leite, ele não come ovo, não come nada que vem do animal. Eu pensei que vegano era o cara do Street Fighter lá, mas. Também. Okay. Caramba. Agora você lembrou, falou uma coisa, eu conheci uma pessoa que era assim, cara. Então, quando nem existisse nome vegano ainda, que a gente não. Sabe, a menina era mega radical. É meio hipster. Não existia isso. Ah, antigamente chamava tudo de vegetariano, né? É, e a menina não tinha nada de nada, cara. É, na época que ninguém falava isso, a garota, a gente saia pra almoçar. Aí você não quer comer isso, não. Isso aí, ela sabia de todas as comidas, ela sabia de do que procedência, não, porque animal morre. A garota era meio assim, bem adeste mesmo nisso. Manja. É, mas ela, a gente ia num lugar lá, onde é que a gente comia sempre em quatro lugares, quando nesse outro trabalho, porque eram os únicos lugares que tinha comida que ela comia. E ela falava isso, sei lá, cara, é muito ruim porque as pessoas acham que é frescura e tal, mas ela disse que no caso dela era diferente do Túlio. Ela cresceu assim, porque os pais dela não comiam carne, não comiam nada, e foram acostumando ela, e ela falou, eu não consigo comer ela, eu acho... Ela acho cresceu que... sem nunca ter comido carne, então? É, ela disse que comeu assim, quando era nova, que os pais falaram, olha, a gente não come, mas se você quiser comer, a gente come pra você. Mas ela disse que numa casa que ela tava sempre vendo, né, coisa vegetariana rolando, quase não rolava carne, ela acostumou. Aí ela falou que quando ela comia carne, ela achava estranho, se sentia mal. Aí ela falou que ele resolveu viver sem. Mas na época a gente achava assim meio estranho, né? Uhum. A menina não comia carne e tal. Aí anos depois que apareceu isso de veganos, que o pessoal hoje em dia, né, caramba, defende isso ferrenhamente. Eu acho legal, cara. Tem gente, cara, que é chata pra caralho. É, isso, eu falo isso, cara. Cara, você não pode ser chato, velho. Chato pra caralho. Eu só faço bullying assim, do bicho, cara. Eu faço bullying do bicho porque é engraçado. Pode falar, pode falar. Não, eu tenho um tio e uma tia que são veganos, assim, e eles vivem verdade, super bem, tipo, eles fazem eles fazem bastante comida deles, tipo, que nem não come ovo, ela faz receita de bolo, eu não sei o que que é, mas sem ovo e sem leite, e fica, tipo, ela já fez eles aniversário. São. Ela já fez aniversário do filho dela com todas as coisas de aniversário de criança, mas não tinha nada do que tem, entendeu? Tipo, então ela se vira super bem. Eu acho que assim, sendo na deles, não enchendo o saco porque a gente come carne, entendeu? O resto... Exatamente. É, mas eu acho que é pra tudo, cara. Não é só pra quem come carne, é pra tudo. Se você tem a sua opinião, filho, opinião não é... Cara, guarde pra você. Tem gente que acha que a opinião é bunda, tem que dar pra todo mundo. É. Né? Não precisa, cara. Eu sou assim, cara, se a pessoa fala pra mim, sou vegetariano, pô, legal. É, tipo, pra mim, cara, é tranquilo, cara. Cada um, né, discutindo. Cara? Desde que não enche o saco exatamente. Do outro, né? Exatamente. Eu vou ali na tia da esquina, compro um hamburgão maneiro. Tem gente que. Eu conheço gente que não come carne, assim, igual tudo. Eu só não come carne mesmo, vermelho, não gosto de peixe. Tem, conheço gente que só come peixe. Eu conheço o seu que ele só come peixe. E quando eu vou na casa dele, assim, cara, é muita coisa gostosa que ele faz com peixe. E eu não tenho como não comer. Por isso que eu tô dizendo que comida, cara, pra mim, é uma coisa muito pessoal. Se a pessoa... Ah, eu não gosto disso. Beleza, cara, mas... Não é porque o cara lá da, sei lá, lá da Ásia come gafanhoto que eu também vou comer, não. E vice-versa, né? Mas é bizarro. É porque tem gente que é estranho, cara, porque eu acho Lula, engraçado. Lula. Não, as pessoas falarem assim, né? É, como eu já vi gente reclamando, ai, como é que o fulano consegue comer isso? Cara, mas a gente aqui come coisas que eles acham nojento também, então. Ah, é mas, só ver o cara, seguinte, carne cara. De cachorro, velho, é um troço que não vai, cara. É carne, a diferença é que o cachorro é nosso... Ah, eu já comi pombo, cara. Pombo? Ah, eu já comi pombo. Ah, que isso, Beto? Ah, não. Não, pode parar. Agora não. Aí é demais. Eu morava no morro, cara, a gente dava teco nos pombos lá. Não, eu já comi uma... Eu já comi pombo. Ai, cara. Já comi pombo, cara. Não, mas explica como assim, cara, por quê, mano? Não, pera aí rapidinho, cara. Vila do Beto, isso pra mim é normal. Na boa. Não é, cara, porque eu morava perto de lugar lá que tinha fazenda. A gente pegava muito preá, por exemplo. Preá é um rato do mato. Eu pegava isso pra comer. Comia tanajura, que era um... Ah, tanajura é muito bom, cara. É tipo um marimbondo. Aí formiga, pra você ver, que a gente fala assim, caraca, o maluco come gafanhoto. Velho, tu comia com tanajura, cara. Caraca, farofa de tanajura é muito bom. Olha aí a Ana também. Ah, eu já ouvi falar que é selvagem. É, eu comia isso, bom, cara. Não. Eu já comi pombo uma vez, mas eu comi sem saber que era, porque os caras estavam comendo, pra mim era um galeto, né? Frango, comi. Que coxinha pequenininha, mas vou comer. Caraca, velho. Mas eu era novo, né, cara? Eu devia ter, uns 12 anos, mais ou menos. Não sabia. Aí, o que é esse frango? Come aí. Eu comi de boa, e no outro dia os caras... Pô... Oi. Ei, e qual que é o gosto do pombo, cara, na boa? É igual frango, cara. Parece me lembrou o frango. Me lembrou o frango. A Ana já comeu também, ó, gente. Olha lá, Ana. Já comeu o pombo, não sei de nada, Ana? Não. E a Ana já, hein? Caraca, velho. A primeira vez que eu comi rã foi assim, velho. Cara, rã também. Ah, lagarto é igual. Eu não sabia que era rã. É igual frango, a carne é igual. Eu não sabia que era. Cara, lagarto só a parte do boi, tipo lagarto. Mas aquele bicho do mato lá, mano, que só pior, aquele lagarto. Não, e é boa aquela carne, hein? Pior que é boa. Nossa, cara. É isso que eu tô falando, cara. Tem coisas mas que pombo que gente... tem. É que pombo me lembra rato, entendeu? Então, tipo. Nossa, tudo bem. É, pombo é um rato. Mas o pombo, ele é um rato que voa. Ele é. O pombo, ele transmite doença igual rato, entendeu? Cara, o rato que voa é um morcego, brother. Não, é um pombo. É pombo. Mas é pior. Então, é o Batman, pombo. É o Batman. Pombo é pior que um morcego, cara. É, bem pior, de doença, de transmissão, de... Ah, que bicho nojento. Ah, mas na época que eu era moleque... Ah, criança. Tinha... Cara, eu tô falando, a gente ficava na rua, velho, eu já comi tanta porcaria, tanto lixo, vinha maluco com tipo chiclete, a gente abriu um chiclete no meio, assim, aí... era da mão mesmo, com a mão melecada da rua, de pegar no chão, maluco. Quando eu lembro disso, que às vezes ia um colega meu assim... Ah, com doce de amendoim, pô, me dá um pedaço aí. O moleque com a mão podre da rua, cortava assim, nem me dava. E isso aí é só crente cofre, né, gente? Na época do colégio que era assim, né, cara? Saiu o cara que ele baita de um pacote lá de fandangos. Aí chegava, né, tipo, todo mundo perto do cara, o cara dava um peido dentro do pacote salgadinho, cara. Eu juro. Ô, Juliano, nessa época isso daí, cara. Nós estudamos junto. Na escola a gente não tem nojo, cara. O cara me diz. O cara no chão, a gente come biscoito do chão. Sério, cara. O moleque brincava na terra, pulava, pegava em tudo, chegava no seu bagulho de yo-yo crem, socava o dedo e ainda terminava de comer o potinho, mano. Isso, ó, olha, na escola onde eu estudava, por exemplo, quando tinha comida, o potinho, comida gostosa. Né, então. Ô, Doug, na escola onde eu estudei, até mais ou menos a oitava série, tinha, na hora lá da comida, da merenda, tinha gente que, tipo, às vezes pegava lá, o cara acabou de comer, né? A gente, pô, cara, mó fome, porra, porque só podia repetir, tipo, uma vez. Puta, que ia ser merendado no colégio, Beto. Eu sempre comi, filho, não tinha isso não. Eu tinha vergonha das meninas, cara. Só a Drago Mano aí. Só a Drago Mano, não tinha essa, cara. Pode botar um cupom de comida. Cara, eu fiz muito esse macete, eu ficava com fome e eu falava pra ele, pô, vai comer de novo? Não, pega lá pra mim, o maluco pegava a comida no prato dele e eu comia. Ah, não, cara, no colégio não, cara, tipo, no colégio era muito barra pesada comer, cara. Só na cantina. Não. Na cantina, só o pipoca, a gente ia 5 vezes na fila? É, isso mesmo, cara. Comprava aquele saco, né, tipo, aquele pacotão grande, cara, né, de pipoca. De pau, não. É, não, certo, você não foi um guerreiro Jedi. Eu comia muito macarrão com salsicha. Ai, não. Aí espremia, comia a laranja, espremia a casca no olho dos outros. Suco com gás, né, cara? Aquele suco com gás. Um pratinho azul, né, de plástico. É, bem clássico. Ei, Bruna, conta pra eles. Junto assim, com arroz e feijão. Ei, Bruna, conta pra eles aqui aquela história lá que você... Né? Que você viajou lá com teus avós, lá que você comeu que nem uma louca. Ah, não, não vou contar isso. Não, eu conta, vou contar, porra. Não, eu vou contar uma história que eu lembrei aqui enquanto vocês estavam falando. Não, isso cara, aí não. É, não, não, não, mas é da hora essa história, cara. Não, não. Conta, vou contar cara. Outra. Não, conta. Ó, eu vou contar outra. Então vai. É, uma vez que envolve o Douglas, né? Já que ele... Ok. Uma vez a gente tinha um lugar lá na frente do meu colégio que vendia pastel, né? Ah, é. E daí, puta, tipo assim. Legal. Ele vendia, tipo, pastel... Eu não sei, né, se é comum aqui, eu nunca tinha visto antes, assim. Tipo, você escolhia os sabores do pastel, entendeu? Tipo, é, tipo até pastel, cinco é. Sabores. Você colocava lá o que você queria, né, de coisa aqui lá. Também tem isso. Tem, né? Então, daí, a gente comprava lá, tipo, vira e mexe. Assim, uma vez por semana, a gente comprava lá pra comer em casa, né? Daí, beleza, compramos lá, chegamos em casa, eu, ele e minha mãe, né? Daí a gente comendo, nossa. De repente o Douglas começou a mastigar, assim, e falou, nossa... Tirou, mano, tinha chicletes dentro do pastel. Mascado, não era? Caralho. A gente ficou assim. É brinde, cara. Pronto, cara. Cheio essa. Ei, e tava doce gosto, o bacon, tava... velho. Tava, cara, tava doce o bacon. Falei, cara, esse bacon tá gosto de tutti-frutti, brother. Peraí. Quem foi que xingou? Quem foi? Sabe, quem foi que xingou, deu barraco? Não. Quem foi que deu, fez o barraco lá não, na hora de comprar o pastel? Não, nem escute, né? Porque assim, isso é típico disso. É, então, porque eu fiquei, a gente ficou assim, eu nunca tinha visto. Não, sabe quando você não consegue nem imaginar, tipo, mano, o que aconteceu pra esse negócio parar aqui dentro? Daí a gente, não, vamos lá reclamar, né? Tá. Chegamos lá. O que, que ele depois, ele descobriu, na hora eles acharam que a gente tinha colocado pra pegar o dinheiro de volta, nossa, foi um fervo. Daí depois descobriram, porque como era na frente do colégio, a galera ficava sentada ali na bancada esperando o pastel e ficava jogando, olha que mancada, cara. É. Tipo, jogava assim o chiclete mascado assim pra frente assim e caiu no pote. Daí, tipo, o pastel do Douglas era de chiclete de tutti-frutti, mano. Ei. Mas lá, isso aí foi o que ele te falou. Mas o que realmente aconteceu foi quando alguém chegou lá e fez um barraco, aí o cara tava fritando. Ah, é? Meu filho da puta. É, deu aquela coisa. Espera aí, vou acabar com a tua graça rapidinho. Ei. É que eu não duvido nada de colégio, né? Porque pessoas de colégio, eles fazem umas coisas, né? Lá eles são filhos do demônio. Ei, é. Mas conta aí, né? Tipo, da vez mais clássica, da barata. Da barata. Eu super quero saber essa história também agora. Da barata lá no Shopping Sports. Agora tô curioso. Lembra lá no Shopping Sports? Ah, puta merda. A gente foi comprar... Pô, era pra falar de comida gostosa, a gente já tá falando de gira. Mas tá bom. Escuta. Não, depois você falou... Não, depois, assim, depois do pombo, não tem mais limite agora. É. Tá bom, limite. Tá bom, não tem limite. O pombo foi a porteira. Exatamente. Não, a gente chegou lá no shopping, pegou uma porção, né? Foi de batata, né? Batata. Demorou tipo um monte, morrendo de fome e tal. Daí começamos a comer assim, daí olhamos assim, tipo uma barata lá fritinha. Quem cara. Que achou a barata? Adivinha, Beto, quem que achou a barata? Eu! Caraca! E assim, ó, eu sou daquelas que, tipo, eu sei que esses lugares que faz comida, né, é muito raro os que não são nojentão, assim, né? Só que se eu não vejo, beleza, eu como e não tô nem aí. Agora, se eu ver, tipo, eu ver o lugar sujo, eu ver alguma coisa, assim, no lugar, putz, aí não dá, né? Daí a gente... E assim, num estabelecimento assim de comida é muito complicado, né? Tipo, não ter nada... Mas peraí, a barata tava onde? No teu prato? Tava na porção. Na porção? Bem fritinha. Peraí, frita? Frita. Dentro da porção? Você pediu o quê? É. Sim. É batata. Porção de batata frita. Ah, então, o cara confundiu uma batata com barata frita. Aí. É. Batata frita, não, cara. Desculpa, Fer, você pediu pra batata, olha, né, cara? É o prato número 2. É que a gente tem um prato especial aqui, o barata frita aqui. Cara... Ué, foda, né? Uma vez eu tomei, cara, um sorvete, aí em Campinas, né? Tipo, lá no Terminal Central, né? O Juliano sabe. Cara, eu chupando o sorvete, saiu, cara, um pedaço de metal, velho, na minha boca. Caraca! Sério, velho. Cara, Campinas é foda. Terminal véio. Central, ali, faz sabe? Ideia. Cara, no Terminal Central, sei. Aquilo ali é um fervo de gente, sabe? Eu falei, ah, pai, vai lá, compra um sorvete de máquina pra mim. Beleza, vamos lá. Aí peguei um sorvete, cara, daí, tipo, de repente, eu senti aquele troço estranho na boca. Cara, tinha um pedaço de lata na minha boca, um pedaço de lata, velho. Cara... Caralho! A máquina de decomposição. Tomou tétano depois, né? Cara, como eu falei aí, Otúlio, já tem mais algumas dicas pra você, viu? Batata frita com barata, tá super natural. Batata frita, o sorvete aí com metal. Cara, isso já aconteceu. O pior, cara, é quando não vem nada. Mas não tem nada a ver da vida, cara. Você não teria história pra contar. Já perdi as vezes, de quantas vezes eu fui almoçar em restaurante, peguei aquele alfacezinho clássico, nem quando eu olhei tinha aquela coisa de se mexer no alface. Era aquela lagartazinha bonitinha. Ai, caramba, pô. Hein, Ana? Com certeza eu já comi, não sei. Ana, que com certeza eu comi, não sei. Ana, o que você ia falar aqui? Cara, eu já comi um x-tudo que veio um pedaço de madeira dentro. Tipo, era uma lasca grande de madeira. Como foi parar isso dentro do x-tudo? É pra ter mais fibra, entendeu? Cara, foi na escola isso, né? Aquela cantina bonita, né? Você comprou o quê? Um hambúrguer? Um hambúrguer de madeira. Então, cara, era um x-tudo de madeira. Um molho de madeira. Tô comendo toda feliz, cara. Daqui a pouco o negócio velho. Duro. O cara pôs uma madeira pra Ana, velho. Caraca, cara. Ai, meu Deus. Ela sabia fumar alguma coisa, cara. Como assim, velho? Cara, eu sei que eu mordi aquilo. Quando eu fui ver, era um pedaço grande. Não era pequeno, não era grande. Aí eu tirei e continuei comendo. Se for da madeira, né? É limpinha, pelo menos, né? Não dá nada. Cara, não, eu nem abro as coisas de hambúrguer aqui pra comer, velho. Eu só pego, boto um pouco de cachorro. O que tiver, né, vai ser dragado e depois já vira anticorpos, cara. Porque eu nem olho, chego lá, mano. Não dá pra olhar, não, cara. Não, mas a graça da vida é essa, cara, é ver perigosamente. A gente fica com um monte de frescura. É isso que eu tô dizendo, porque eu já conheci um cara que. Ele falou pra mim que fizeram essa zoeira aí. Eu acho que já fizeram comigo também. Mas depois que ele me falou isso, que eu parei. Ele falou, cara, eu parei de dar barraco nos lugares. Ele chegava lá, né? Sempre chegava, ó. Isso aqui tá principalmente em fast food aí grande. Ele falava, ó, milkshake não tá groto. Ai, tá muito. Milkshake tá assim, isso, aquilo. E ele falou que teve um cara que uma vez zoou mesmo a comida, cara. Zoou mesmo? Ele disse que zoou, cara. Deve ter dado uma mijada no pão. Um cheiro estranho. Eu falei, sério isso? Ele foi, reclamou e foi em cadeia de fast food grande. Caraca, velho. Aí ele falou que chegou lá, reclamou com o gerente deu um hambúrguer pra ele de graça e tudo mais. Olha. E eu era esse cara, tipo, mega cuzão na rua, sabe? Onde vinha que, olha só, cara, você disse que era 5 minutos que ficava pronto, passou 5 minutos e 30. Aí o pessoal me atendia na boa. Eu, cara, foi outro bagulho cuspido, eu já comi catarrado. O cara deve ter passado um saco na bunda. É verdade, eu fiz, cara. Nunca mais eu fiz isso. Chega lá no lugar, pô. Eu chego na boa. Chega na boa. Isso, né? Isso. Eu chego na boa, humildade, cara. Eu chego na humildade, pô, cara, demorou um pouquinho. Você pode dar uma olhada no meu pedido? Por gentileza, meu querido. Trata o cara com o maior carinho, porque, pô, não quero vir comer hambúrguer com sebo de rola, não. Cara, fomos comer lanche um dia aqui, né? Eu e a minha baixinha aqui. Aí falei, cara, vou lavar a mão antes, né? Ela já tá rindo. Aí cheguei... Eu também não sei nem o que é. Aí cheguei no banheiro... Apertei na porra, né, do sabão em líquido. Eu falei, que merda, que não faz sabão essa merda. Cara, mijaram dentro do bagulho lá de sabão em líquido, cara. E a Bruna tava junto, ela é prova. Aí eu cheguei, né, tipo, lá pra guria do caixa. Eu falei pra ela, né. Eu cheguei, né, tipo, lá pra guria do caixa e falei pra ela, ó, moça. É assim, assim, assado. Não, fala o que você falou. Não, não, moço, como que você falou? Não, eu lavei, falei assim, minha mão com mijo. Lava, né? A mão ali tinha mijo, cara. Ela começou a dar risada, né? A moça começou a rir na minha cara, velho. Daí ela pegou, me deu lá um Lux lá pra lavar a mão. Falei, ah, lazarenta. Cara, mas assim... Não, você lembra esse dia, né? Não, não tem limite, né? Tem limite. As coisas não tem limite. Tipo, quem que vai... Pô, é muita mancada. Cara, o ser humano é zoeira, cara. Não dá, não. Cara, ah, brasileiro é tem foda, que ser velho, estudado velho. Aí, cara. Tem que ser estudado. Cara, eu lavei a mão com mijo, cara. Do piá, tipo, lazarento foi lá e mijou. Falou, não, algum besta vai lavar a mão com mijo. Saca? Que piá? Pode ter sido uma guria? Entendeu? Não sei, não sei. Não sei qual ser humano que fez isso. Acho que a menina mijando não. Não, acho que não, cara. Ué, dá pra mirar? Cara, isso é coisa de homem, velho. É, isso é coisa de homem, isso é coisa do capeta, velho. Isso é coisa do capiroto, né, velho? Boa essa. Né, cara? Mas foi bem isso mesmo, cara. Lavei a mão com mijo. Hein, conta pra eles a história dos churros na praia, por favor. Nossa, não, mas deixa eles contar a história escrota, só a gente que tá meu cabrão, contando história. Ah, já que é uma história escrota, então, pô. Histórias escrotas. Nessas idas de praia. Envolvendo porra! Praia. Pô, né, nessas idas de praia aí, que sempre tem um amigo, né? Cara, não sei porquê, a gente sempre tem que ter um amigo filha da puta. E um colega meu, não, então, fiz comer um peixe aqui na beira da praia. Pô, mano, fica comendo. Tava com o maior medo de comer. Não. Aí vem ele, vamos lá comer um peixe, pedimos um peixe lá. Aí o cara, não, vou trazer aí pra vocês uma porção de camarão e tal. Cara, eu comi, tava até bom. Aí na hora que a gente tava indo embora, né, a gente passou mais tipo meia hora na praia. Aí parou um cara assim, tava conversando com a gente, o cara, pô, fui num restaurante ali, os caras porco pra caramba. Eu, puta merda, porra. Olhei pra cara dele assim. Aí fodeu, eu falei, né? Cara... deixa pra lá, não vou nem procurar saber o que os caras estão falando ali, porque eu já comi. E na hora de voltar pra casa, maluco, que não me deu um revertério. Porra, eu fiquei uns 3 ou 4 dias igual uma flor no vaso. Puta, isso é foda. Cara, brother, parece que praia é e comida, tipo, fritura, essas coisas, não dá. Não dá sempre passa mal. Dá merda. Eu nunca, depois disso, assim, eu parei de ficar comendo, assim, praia. Eu como sempre, assim, se eu for muito obrigado, mas geralmente eu levo fruta de casa, porque eu já passei uns perrengues assim. Eu uma vez também já comi aqueles... os camarões, aqueles camarões que o cara vem no palito, né, na praia, espeto, o camarão. Puta merda, fui comer aquele treco ali, caraca. Vomitei meu outro universo, cara. Não tinha mais o que vomitar e eu vomitando, cara. Chega, maluco, porra. Túlio. Cara, é horrível. Histórias engraçadas com mango. O que já aconteceu contigo? Pois é, cara, eu tava tentando lembrar aqui. Acho que eu só tenho uma. Eu tava numa balada... eu tava muito maluco, cara. Tinha fumado todas e bebido pra caralho. Eu tava muito chapado, cara. A verdade é essa, cara. Ele toca numa banda, assim, ele é muito doido. Não, eu já fui pior, cara. Agora eu tô de boa. Beleza. A gente foi parar. Eu sempre tive essa coisa meio fresca, assim, de não comer realmente bem, né? Ainda mais comendo o prato de outra pessoa. Tipo, eu uso meu garfo, o garfo é meu, não vou dividir o garfo com ninguém. Não, isso aí saca? É foda. Cara, a gente foi parar num trailer, era umas 4 horas da manhã, e a gente muito louco, enchendo o saco de todo mundo lá, cara. Aí o cara chegou, não, pediu um macarrão, o cara chegou com o meu macarrão, ele deixou meu macarrão cair, velho. Aí eu comecei, caralho, meu macarrão, que bosta, caraca, meu macarrão, xingando, né, zoando, não tava brigando, que eu falei, cara, eu tô muito doido, mas não vou folgar com esses caras, só vou brincar, né. Na mesa ao lado, tinha um grupo de 4 pessoas, a mina virou pra mim, ô, ainda tem macarrão aqui, você quer? Puta. Bicho. Sentei na mesa, comi o macarrão no garfo, no prato. Aê, garoto, menino de copos. God. Yes! Ah, não, cara, é sério. Não, cara. Cara, foi a sua mais grossa que eu já vi. Não adianta, cara. Cara, mas aí, o Túlio... Aí, o Túlio agora, ele é vegetariano e freegan. Freegan? Os freegan, são pessoas que... Eles geralmente se alimentam da comida dos outros. Né? Tem gente que vai. É sério, existe isso mesmo, cara. Eu vi um esqueleto, velho. Foi na época da Copa do Mundo. Eu tava lá de boa, tinha acabado de almoçar. Só o meu macarrão, ninguém deixou cair no chão dessa vez. Chegou um caboclo, velho. Ele entrou, tá lá parado. De repente, ele foi pra mesa que um casal tinha acabado de sair, velho. Começou a comer a comida, velho. Saca? Eu fiquei, caralho. Se vai, não, cara. What the fuck, cara? Isso, cara. É isso que é ser um freegan. Por isso que eu falei. É o freegan isso. Aqui no Rio pessoas tem um monte. Tem gente que faz isso. A prima da minha mulher já fez isso de boa. Ela falou que vai no shopping. Ah, eu quero comer um hambúrguer. Ela fica olhando porque ela disse que sempre tem gente que Não toma o refrigerante todo, né? É. Aí desperdiça o refrigerante. Ela vai lá, pega o refrigerante, toma. Compra só um pouco e come. Ô, batata frita, eu sou especialista em roubar, cara. Ela diz que, cara, às vezes não, ela pega a batata não, de grátis, sei, o pessoal velho. Deixa. É o Frigga? Não. Eu tô começando a querer aderir, cara. É mais barato, ué. Você vai Beto, Beto. Eu passo da praça de alimentação antes, olha que bonito. Já pega um refrigerante. Beto, já a galera desperdiça mesmo, cara. Cerveja nunca sobra. Mas cerveja não sobe, mas comida, mas cara, é verdade, depois que eu descobri que existia isso, esse Freegums, né, eu vi isso em reportagem mesmo, e comecei a reparar, cara, o pessoal deixa em shopping. Eu, por exemplo, se eu for num shopping e comprar uma pizza e sobrar meio litro de refrigerante, eu for pra casa, eu tomo. Eu vou pra cá, eu levo pra casa de boa, não deixo não. Eu sou pão duro ao máximo. Mas tem gente que deixa, ué. Tá ligado. A gente vai pro cinema. Tá meio duro, cara. A gente vai no cinema aqui, cara, o Cabruna. Então, né, assim, o que a gente faz? Passa onde que a gente passa antes? Lojas Americanas, porque lá é bem mais barato. E entra no cinema com sacola, que se foda. Não é verdade? Com refrigerante. É, mas agora tá liberado. Mais, né, cara? Tá liberado. É porque antes eles, né, embaçavam, mas agora tá de boa. É só falar que é venda casada, fala que você é advogado, eles abrem a perna. É, já é. mas eu faço também, por isso que eu tô dizendo, cara. Tem gente que vai pro cinema e pega na praça de alimentação, mas é de graça também, pô. Mr. Moore. Olha que ideia boa, eu tava todo cinema, tô meio duro e tal. A pessoa fala assim, vou ali na Americana comprar, vou ali na praça de alimentação rapidinho comprar um negocinho pra mim, tá? Já era. Aí, pô, da garota assim, pô, cara, comprou boa pra caramba. Comprou batata... Só de leve ali, rapidinho. Mr. Músculo, conte pra eles a história que a gente assaltou uma geladeira uma vez. Você lembra disso, cara? Pô, cara, você que me lembrou, né? Esse tempo atrás, eu não... Nossa, isso, massa, eu que mandei. Boa lembrança. Vou falar duas histórias agora. Então vai, manda. Tem essa aí que o Doug comentou agora. Tava eu e o Doug num aniversário... Acho que era aniversário, né, do amigo da sua avó lá, né, Doug? Enfim. Que raio que era. E a gente... Tava lá no churrasco e tal, falando, vamos ver TV? Vamos, beleza. A gente tava lá vendo TV, os dois moleques, né, sem nada pra fazer da vida, no churrasco só tem velho, vamos ver o que tem na geladeira, né. Abri uma geladeira cheia de danoninho, né, os moleques acham que era ouro. Caraca, tu achou o baú de ouro? Detonou, velho. Achou ouro. Cara, danoninho é muito bom, velho. Danoninho é bom pra caralho. Bom pra caralho, tamo junto, velho. High five aqui, ó. Yeah. Pegamos cada um dando um ninho, sentamos no sofá, né? É, não, pegamos assim, tamo né? Lá. Puta de uma placa, sabe, né? Tipo aquelas placas que vem com 12 dando ninho, saca? É, então... Aquelas placas, né? Tipo gigante, assim, vem tipo 12 de cada fileira, saca? Sentamos ali, cada um cacete no dando ninho, velho. Aí do nada apareceu, acho que a dona da casa lá, mas nem pra esconder esse negócio. É, mas acho que não deu nada, né? Eu não lembro. Não, não deu nada. A gente tinha comido uns par, né? Aí só escondemos, acho que uns 2, 4 na roupa. Ai, ai, ai. É, eu lembro, Sr. Doug. Legal, cara. Mente maligna. E qual que era a outra história agora, que eu ia contar? Tem uma história que foi tensa agora, que foi... A gente tava num evento na igreja lá. Tava eu e um amigo meu. E tava todo mundo conversando lá e tal, e tinha rango lá pra comer pra todo mundo e tinha uma geladeira lá que o pessoal tava pegando refrigerante. E a gente pegou e abriu o congelador. E tinha um milkshake lá, cara. Cheinho, quase. E daí? Mandaram ver. Milkshake. Ó, que beleza, mano. Demorou, vamos tomar essa porra aí. A gente colocou no micro-ondas, porque o bagulho tava congelado. Deu uma amolecida e começamos a tomar, né? Aí... uns 10 minutos, chegou o líder assim lá na gente. Ô, esse é um guerreiro, hein? Por quê? É, porque já faz uns 3 meses que o milkshake tá aí na geladeira. Deus! E daí, cara? Ficaram com caralho. Caraca. Eu tenho uma história dessa também, cara. Então, por favor, né, Ana? Por favor. Já aconteceu duas vezes comigo, né? O meu irmão e eu, né? A gente, lá na igreja, né? O cara fez um pão sem fermento. Aí, pão sem fermento? Aí, cara, passou uns meses. O pão ainda continuou lá. E a gente chegou na igreja, cara, cheio de fome. Aí só tinha o pão. Vamos comer isso aí mesmo, cara. E a gente comeu o pão lá de meses, cara. Nossa. Tava lá, a gente comeu. Tava verde. Isso aconteceu. É, se não tinha fermento antes, agora tem, né? É. Teve outra vez também que eles compraram um kibe, né? Aqueles kibes do Habib's. Que tinha um negócio dentro. Tanto. É. Daí você abana ele, daí sai, né? Os mosquitos, o cara, não, peraí que é um ovo, né? Não, aquela... é creme li. O catupiry dentro, né? Cara, tinha uns 2 meses na geladeira. Nossa! Quanto tempo você lembrou dele? É, cara, eu cheguei questão, lá, né? Vou esquentar isso, vou comer assim mesmo, cara. Você comeu? Eu comi. E passou mal? Tem gente que não passa mal, né? Ah, eu passo. Não, não passo, não passo mal, não. Famoso all be back, né? Deve ser. É, vem dessa. I'll be back. É bem isso, né, cara? Você come o troço, daí você fica ruinzaço, né, cara? Por meses. Ou dias, não, tem gente que não fica. Aí eu fico, eu fico. Não, é, eu sou boa nessas coisas. Não, eu coisa eu passo mal muito fácil, cara. Eu, né, tipo, dependendo. Ah, o Douglas é o... Como é o nome do remédio que tem aqui? Que ele é... Ah, mas vai ter jabá no pai? É, mas enfim, mais. Sabe aqueles remedinhos de... Ampolinha? Amarelinho. Aqui em casa eu tô com essa estoque. Isso é coisa de gente realmente que come pra passar mal, né? Já ter, tipo, esses negócios em casa é a prova que a pessoa come sem limite. É o kit de sobrevivência. Cara, eu sou um cara prevenido. Prevenido não, você é drogado. Sou um cara prevenido, cara. Tem tudo quanto é remédio. Não, mas é fácil. Lá em casa já tem uma mudinha de boldo. Boldo é muito ruim. Já tomei muito boldo, cara. Boldo eu tomo de bruçada no vaso. Eu tomo pra vomitar. Meu Deus, cara. Não, mas é, boldo pra mim não faz mal. Não faz bem assim no sentido de ajudar. Ele ajuda eu jogar fora, meu. Não tem o que fazer com boldo. Meu Deus, cara. É, então é isso aí, cara. A gente já falou muito já, né, cara, de comida, né, meu? Pô, como é que você sabe? Eu lembrei de uma história. Lembrei de uma história aqui de comida aqui. Então vai, não, mano. Foi de zoeira, não. Caraca, eu tava aqui pensando numa história engraçada que teve. Um belo dia estava eu sentado no trabalho, tinha acabado de chegar, eu sempre chegava com fome, ia comprar uma parada pra comer, e cheguei atrasado. Eu falei, pô, vou descer pra comer uma parada ali e tal. O colega, não, cara, trouxe um sanduba aqui, pode pegar o meu, tá lá na geladeira. Manda ver. Fui lá, abri, peguei o sanduba, tô comendo tranquilo. Aí me chegou o dono do escritório, bom dia, falando com a gente, né? Tinha ido na rua, voltado. Aí ele... Cadê o meu sanduíche que eu deixei aqui que minha esposa fez pra mim? Quando ele olhou pra mim, eu com o sanduíche na boca. Comeu? What? Eu já tinha comido quase tudo, velho. Como assim? O que te ofereceu, você pegou errado? Não, o cara me ofereceu de sacanagem mesmo. Trollaram. Cara, isso me deu um estresse. Caraca, cara. Você comeu do outro. Nossa, pô, que cara, bem que... Sabe quando o cara falou, tá, meu sanduíche tá ali? Quanto eu peguei, eu achei estranho. Que eu falei, cara, ninguém tá oferece muito... comida assim de boa vontade. É, não. Ninguém mano, oferece ninguém, comida, ainda cara. Mais que tava muito gostoso. Tinha, não sei se era queijo, presunto, tava muito bonito, treco bem embalado. Eu falei, cara, isso aqui tá muito caro. Gordo é foda, né? Gordo é foda. Gordo é uma tristeza. Cara, mas esse é o problema de a pessoa oferecer. Oh, valeu, peguei, abri e comecei a comer, né? Uma draga. É, isso foi horrível, cara. E eu fiquei muito sem graça, o cara me deu esporro, depois deu uma treta do caramba lá. Olha, esse negócio de geladeira compartilhada aí é treta na certa, né? Ah, tem uma outra legal também, cara. Lembrei aqui, olha, do lugar que eu trabalhei, que tinha uma mulher que ela trabalhava lá, que ela tomava um iogurte feito, sei lá, era pra ela. Ela pra alguma coisa, a mulher ir no banheiro, é pra ela cagar. Activia. É, mas, Activia. Mas era cá, não, não era Activia, não. Ela mandava fazer. Ela dizia que mandava fazer. O refém. Esse programa é especial. Era pra liberar os morenos. Era pra liberar os morenos pra nadar. Ia botar os morenos pra nadar. Cortar o rabo do sei que a mulher... o charuto. Cara, sei que a mulher começou a reclamar disso. E ela falou, não, pô, alguém pegou meu gosto e tal, reclamando com todo mundo e geladeira de trabalho, ninguém não tem dono, né? O pessoal ia lá, ela falou, ó, não esquenta não, que eu vou pegar esse rato, tá? Aí passou uns dias, a gente trabalhando lá, tranquilo, sempre com fone de ouvido, de repente, uma mulher veio e falou assim, eu esqueci o nome do... bota o nome aí, é Paulo, né, que era um dos donos lá. É, Paulão, não sei se... Eu não lembro o nome do cara, mas vamos botar de chamar de Paulo. Paulo Latejando. Paulo Latejando. Paulo Atrás. Meu Deus. Aí, Paulo Atrás. Aí... Chegaram lá e falaram assim, poxa, o Paulo tá passando mal pra caramba lá no banheiro e tal. Aí o que que eu... Não sei, ele comeu alguma coisa que fez mal. A mulher bateu na mesa, filha da puta! Começou a gritar, a mulher tacou. Ela disse que botou quase um vidrinho inteiro de laxante dentro do treco. Ela vai cagar até morrer, filha da puta! Gritando, cara, o barraco do trabalho. Pena que naquela época não tinha celular, senão hoje o Facebook tava feliz, cara. Não, mas eu não sei como que a galera consegue abrir uma geladeira e pegar algo que não é dela. Tipo, eu não sei. Porque não, por mais que a geladeira é compartilhada, você sabe o que é teu lá. Você vai abrir, nossa, que coisa gostosa, vou tomar. Comer, foda, tipo, pô. É é Danone, cara. Danoninho não dá, não. Cara, não, o pessoal acha que o pessoal imprime a impressora 3D, tá ali. Eu falei, o mundo agora é tudo impressora 3D, cara. A pessoa imprimiu e tá botando na geladeira, de graça. É, tipo assim. Ah, pra gente ir aqui pro bloco derradeiro aqui, né, que já tá chegando ao final desse programa espetacular, eu quero perguntar aqui pra vocês, né, tipo, cara, quem daqui de vocês é fitness? Vou jogar na mesa essa pergunta aqui. Daí. Defina primeiro o fitness aí. Não, fitness é aquele cara que malha, né, tipo, come certinho, não, hoje... Né? Esse mês, tal, né? Tipo, vou ficar bem, não sei o que lá. E daí? Não, tô longe disso. Eu falo que eu emagreci. Eu emagreci pra caramba. Eu consegui perder 20 quilos em quase 2 anos. Cara, pra quem segue o Beto, cara, todo sábado e domingo ele só posta gourmet. É só gourmet, cara. E cerveja e carne. O cara é um filantropo. É um filantropo. Não, mas eu emagreci na boa, né? É o que eu falei. Eu comia cara, eu era uma draga de comida. Eu tipo assim, eu já cheguei a comer uma pizza de 35 centímetros, eu fui 40, quase sozinho, porque era 2 litros de Coca-Cola, eu comia muito. Eu não tinha, tipo, limite, você cara. Tem que ver, cara, a cara dela que ela me olhou aqui deu risada pra mim, velho. Mas por quê? Não, porque eu como pouco. Não, mas pouco. É verdade. Eu como pouco, né? Ah, tu come pouco, quer ir pra churrascaria e só sair de lá passando mal. Tu coma. Eu como pouco. O Douglas, ele vai comendo a carne e vai tomando as ampolinhas pra conseguir descer a carne já, entendeu? Aquelas ampolinhas que a gente comentou anteriormente. É pra diminuir, caraca. Né? Não, eu não sou fitness não, cara. Eu como de tudo. E eu como muita porcaria. Só que hoje eu sou controlado. Se eu como uma coisa que eu sei que é muito pesada num dia, eu fico alguns dias sem comer. Pra ir controlando peso, e controlar o peso. É porque é o seguinte, eu tava com... A Bruna falou do problema dela aí, que ela operou, mas eu tenho esteatose hepática, que a minha vesícula acho que não funciona direito. Eu não sei bem o que que é. É doença de Fresco. Né? Gordura no fígado. Caralho. É gordura no fígado. Fica invertida no lugar do fígado. Isso. Cara, todo mundo, o médico falou que tem isso. É, não, mas todo mundo tem, só que... O problema é que tem pessoas que acham que a vesícula não funciona direito. Aí, se você comer muita coisa gordurosa, passa pro fígado. Mas... E, pô, eu era muito gordo. Eu tenho 1,70m. Eu pesava... Já cheguei a pesar 92, 93. Caraca. Aí, eu tava com 87. Falei, tem que emagrecer. Aí, eu parei de comer. Aí, eu tentei fazer academia, entrar pra fazer jiu-jitsu e tal. Mas, justamente por isso. Mas eu não paro de comer, não, velho. Tamo junto. Não, nesse momento da vida eu tô fitness. Tá fitness? Não porque eu quero, porque me obrigaram. É mesmo? É. Olha, esses problemas de saúde, né? Mas rola logo... um pouco de vez em quando. Não. As pessoas, né, morrem, né? Os outros logo pensam, ah não, você tem que parar de comer também, vai que tu morre, que não sei o quê. Olha só, cara. Aí me... Avorando a mente, né? Já bota aquele negócio na tua cabeça, né? Aí uma amiga, não, vamos entrar pra academia, né? Pra gente não morrer dessas coisas. Porra. Aí foi eu entrar com ela, né? Mas eu não paro de... Eu diminuí, mas parar de comer não paro, não. E viu diferença já? Porque dá, né? Tipo, a gente que come porcariado, assim, você ficar um tempo se cuidando, assim, você já sente... Não, e você sente bem, né? Tipo, não sei vocês. Até o peito sai mais cheiroso, né? Não, cara, eu me senti muito melhor porque sobrou mais dinheiro pra comprar jogos. Se eu gastava em comida, eu passei a comprar jogos. Também. Só que assim, o que você não gasta com comida, tipo, comendo fora, você também no mercado, pra comer certinho, gasta bastante, né? Tipo, pra você fazer a compra no mercado. Você gasta mais pra comer bem, velho. Não, pior que não. Se você fizer as contas, quanto que você gasta comendo fora, tipo, nesses negócios de tipo, hambúrguer, esses negócios, você vê que você gasta muito comendo. A diferença é que pra comer certinho, você gasta no mercado, né? Que daí você faz... Não, você vai comer fora, você nem só come comida, você tem que beber. Tipo, você bebe também cerveja, cara. Se você não comprar algum acompanhamento, não rola. É, tem que ir, né? Mas quanto tempo que você tá nessa vida? Eu tô 2 meses. Aí, ó. Ah, então. Parabéns, Ana. Parabéns. Eu não tô no Eurotreino. Recém-chegada, Tô no Eurotreino. Alguém tem que dar o exemplo aqui, né? E você faz o que, Ana? Pilates? Spinning. Pilates? Spinning. Eu faço musculação lá, corro um pouquinho. Ah, eu tentei ir pra Zumba, mas eu não sou muito boa em dança, não. Aí eu parei. Aí eu desisti. Zumba não é comigo, não. Não, o legal é ter esse equilíbrio, assim, eu acho, né? Tipo, não se privar de comer, mas saber a hora que tem que dar uma brecada, dar uma cuidada, comer controlar, quando quiser. Né? Tipo, a vida controlar. É assim. Mas é isso que eu faço hoje. Tem muita gente que às vezes pergunta, cara, como é que tu conseguiu emagrecer? Eu falei, cara, eu parei de comer assim, eu diminuí a comida. Aí eu falo para as pessoas, cara, para você emagrecer, você vai ter que ficar um tempo sem comer, pelo menos Sim. as coisas que engordam. Você vai comer só o que o seu corpo necessita. Depois que você emagrecer, aí você pode voltar a comer as porcariadas. Só que você faz assim, você comer uma pizza inteira, coma uma fatia só, cara. É. Porque era o meu Diminui caso. O ritmo, Velho, eu já comi tipo 3 x-tudo, 2 x-tudo duplo, eu comia muito. É. Até eu me espantava às vezes, porque eu fazia até desafios comigo. Será que eu consigo comer 3 x-tudo? Desafio pessoal, né, cara? A gente, quando você começa a ficar com esse negócio de ficando gordo e vai tendo prazer de comer, a gente começa a se desafiar. Não sei se vocês já fizeram isso, eu já me desafiei. Será que eu consigo comer isso, cara? Não, vou tentar. Aí eu ia até o final, depois que eu comia, né? Eu ficava, como eu falei, igual a sucuri deitado, não conseguia nem respirar. Sem ficar tipo deitada, velho. 6 horas. Cara, tu deita fome, na cama, velho. Tu fica igual a sucuri, você não consegue nem se mexer. Respirar. Que engoliu o boi, né? Tipo assim, né? Da falta de ar, né? Mas é tipo isso, cara. Eu ficava assim, eu tinha prazer em ficar deitado na cama. Aí, eu lembro que a Anice olhava pra mim e falava, cara, como é que tu consegue? Eu, não sei, isso aqui é muito bom. Respirando assim, porque nem respirar direito dá, porque entrava tanta comida que eu acho que... Eu fico imaginando assim, se meus ovos falassem, o estômago, não, mais comida não, caralho! E a comida caindo. Cara, não, não! Porque, cara, era muita coisa, eu comia muito. Dá aquela sede, né, cara? Dá aquela sede, né, que você toma litros e litros de água e a sede, tipo, não passa de jeito nenhum, cara. Isso é incrível, mas é esse o problema, eu não tomava água, velho. Tipo assim, eu comprava hambúrguer, eu comprava Coca-Cola, Guaraná. Enquanto eu não visse o refrigerante de 2 litros secar, eu falei, não, a graça não acabou, ele tem que acabar. Então eu comia muito. Hoje eu já faço assim, eu tomo... 2 litros de refrigerante, fácil, né, cara? Isso eu já cheguei a matar, não 2 litros sozinho, mas quase 2 litros assim. Por quê? Porque você vai se acostumando. Aí depois eu falei, não, vou parar com isso. Tava começando a ferrar minha coluna, ferrar meu fígado, só vivia com dor. Aí eu falei, não, vou tentar emagrecer. Aí comecei aos poucos, né? Até que um dia, eu fiz tudo quanto é tipo de dieta maluca, tudo quanto é coisa maluca. E até que um dia eu falei, cara, desisto, não vou mais nem fazer o que o médico mandava. Porque o médico te dá aquele, um papelzinho, né? Aí café da manhã, um biscoito de creme cracker, né? Uma xícara de café, meio mamão papai. Não, biscoito não pode mais agora. Não, mas na época que eu fiz era um biscoito de creme cracker. Que eles fazem assim, o médico ele me deu três papéis, acho que foi três. Né? Aí tinha a primeira dieta, que era pra quem era podre de rico. Não é pra quem era rico, pra quem era super pobre. Não tinha o meu Deus. Aí era um biscoito creme cracker. Aí eu ficava passando mal até a hora do almoço. Chegava no almoço, 2 colheres de arroz, meia colher de feijão. Aí um bife de 200 gramas. Eu falei, cara, como é que eu não tenho nem balança pra pesar bife? Não tem nem como, né? Aí eu fiz isso. O Bruno tem balança pra pesar comida. É, meu irmão, então, cara, irmão é todo. Eu fiz isso também, não deu certo. Aí até que um belo dia eu falei, dane-se, agora eu vou fazer mal da caralho. Liguei o foda-se, aí eu falei, que engorda? Eu comecei a ver, hambúrguer engorda. Tudo que eu vi, assim, que eu pensava, a minha regra era, meu corpo precisa disso pra viver, né? A minha parte gorda dizia, sim! Aí a parte que eu pensei, não precisa. É, a parte aí racional falava, não, você não precisa, né, cara? Porque, cara, você parar de comer porcaria é a pior coisa do mundo. A pessoa fala assim, ah, vício de cerveja, cara, da não tem, o pior vício é da abstinência. A abstinência da comida é a pior coisa. Porque por onde, parece que quando você fala assim, eu não quero comer, começam a te convidar para tudo quanto é lugar, festa, churrasco, é, aniversário, sair, né? Lá. Jantar. Aí a pessoa, vai um pavezinho, vai um pavezinho? Vai um pudinzinho? Vai, cara, ah, é só, cara, meu Deus, cara. Eu não quero comer. Aí eu fui aos poucos e me reeduquei. Consegui emagrecer, mas como tudo quanto é porcaria hoje. Só que em escala menor, né? É, cara. Isso aí, ó. O papo aqui tá uma delícia. Tá muito bom falar de, das escrotices, né? De rango e tudo mais. Mas, ô, mas o cast tá chegando ao fim já, meus amiguinhos. Ah! Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Com esse time aqui, né, cara, de elite, né? Fazia tempo, né, que tinha gente, né, que não participava daqui, que ó, é o caso do meu amigo Juliano. Fazia anos que não participava. Legal. Pra caramba. Legal, legal, legal a presença de todos. Agradecer o Túlio aí, que é o meu amigo lá do Walking Cast lá. A gente tá gravando. Curti demais a participação, velho. Legal, cara. É. Fica aí o convite, né, pra uma próxima participação, com certeza. Pra gente falar mais sobre Alices. Ô, Túlio. Oi. O açaí, tu falou, antes da gente gravar, tu falou que o açaí disseram pra tu que era tipo uma bacia de açaí. Não contou depois. É uma bacia? Como é que era aí? Não, porra nenhuma. Cara, você ele tirou é foto, brother. Você tirou foto? Não tirei porra nenhuma, não, mano. Não deu tempo. Olha só, cara. Tá bom, tá bom. Mas não era bacia porra nenhuma, não. Eu já falando, cara, propaganda, nunca, ouvinte, nunca vá pela propaganda, cara. Não, é, cara, a imagem não, é sempre mais bonita, né? É, cara, nunca vai pela propaganda. Eu não sei se vocês curtem açaí, cara, mas açaí pra mim tem que ser especial, entendeu? Tem que vir exagerado. Aí os caras me mandam a granola, em vez de vir num pacotinho separado, numa caixinha separada, não, vem num pacotinho. Sacou? Eu detesto essa porra dessa granola paraguaia do caralho, que é ruim. É ruim. Porra. É isso aí, então, tá. Muito obrigado pela presença de todos aí. Novamente, obrigado, né, por ter ficado até uma hora aí. Uma hora e trinta de podcast aí, cara. Olhei aqui no meu cronômetro. Muito obrigado a todos. Valeu. Aqui pra minha baixinha aqui. É um tempo bom. Oi? Tamo junto. É um tempo bom. É um tempo bom. Vou deixar o link aí das, né, das redes sociais, do Passo Controle do Beto. Lá do Walking Cast também. Vou deixar também o link aí do, né, tipo lá do Túlio lá, pra quem quiser seguir ele lá no podcast. E tamo junto. Valeu, amigos. Muito obrigado. É isso aí. E até a próxima. Muito obrigado pelo download. É isso aí. Valeu, galera. Beijo pra churrascaria. Abraço, gente. Aí, tchau, churrascaria. Vamos lá.